Valendo, galera. Estamos gravando. Essa aí é 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Entrando no ar aqui em mais uma grande noite, terça-feira. Estamos ao vivo, sim. Acredite se quiser, aqui é programação sempre ao vivo aqui na Rádio Livre Capivara. E hoje é um dia muito especial. A gravação está iniciada aqui. Vou passar a palavra para Massacration. Saudações todo mundo aqui. Eu já volto. Vou continuar na programação ali na técnica. Massacration, faça as honras aí da Rádio Livre Capivara. É isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivara, estamos agora aqui oficialmente, sem mais delongas, começando o debate entre as chapas concorrentes às eleições do DCE de 2013 para 2014. E antes de mais nada, a gente queria, nós da Capivara, discutir um pouco e deixar as regras muito claras do jogo. A regra é livre, tá ligado? Então a gente só queria fazer alguns informes. É o seguinte, o mic tá aberto na mão aí das duas chapas e das pessoas que estiverem por aqui, e também as pessoas que estiverem nos ouvindo aí pela internet, pelas 96,1, também FM. E esse debate está sendo gravado, cuidado com o que você fala. Mas é isso aí, a gente pensou um formato bem livre, um bate-papo mesmo, sem inscrições, sem tempo, sem nada, mas tenha bom senso, utilize o microfone de forma interessante aí para o próprio debate. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas entre as chapas. A gente pensou aqui, nós da Capivara, fone, revezar as perguntas pela Capivara. Então vai ter momento para um perguntar para o outro, outro responder o quê, não sei o quê. Mas a gente também pensou em alguma linha de debate assim, que daí vale para todo mundo. E fiquem à vontade aí para fazer as intervenções no microfone, dado o bom senso aí da galera. E só dando mais um informe, estamos vendendo cerveja a R$2 lá no estúdio. É só colar, só subir lá, deve ter alguém lá e comprar e tomar. Estamos transmitindo esse debate em 96,1 FM, pelas ondas radiofônicas e também pela internet. Então se alguém tiver aí no Facebook, em algum lugar, quiser chamar os amiguinhos para ouvir, é só entrar no nosso blog www.radiocapivara.blogspot.com. É isso aí. Vocês querem falar alguma coisa sobre... Microfone? Queria saber se vai ter teto de tempo, quantas horas a gente vai ficar aqui hoje. Bom, inicialmente a gente pensou até às 8 da noite, mas também é livre. Se a gente perceber que o debate começou a ficar muito enrolado, muito arrastado, e só tem uma pessoa contra 20, de repente a gente faz o encerramento, mas não tem um teto exato. Talvez o teto seja 9 horas. Acho que 9 horas a gente podia já desligar tudo e acabou, né? Vocês estão tranquilos quanto a isso? Eu tenho uma limitação aí de horário um pouco apertada, até umas 7h30, provavelmente eu posso com certeza estar aqui. Depois disso, entra no prejuízo de outro compromisso que eu tinha, mas é tranquilo, é nóis, estamos aí. Exatamente, acho que é o nosso debate, ele, diferentemente do debate da Globo, é que não existe assim, né, uma regra, uma norma, uma formalidade totalmente pessoal. Acho que a gente podia fazer da forma mais livre e produtiva possível. E cada chapa trouxe quem pôde e cada um pode ir embora a hora que puder. E isso a gente não quer que complique o debate. Bom, muito boa noite aos ouvintes. É um prazer muito grande para nós da Chapa Livre estar aqui nessa noite, discutindo o DCE, discutindo o movimento estudantil. E eu acho que já como está sendo gravado, eu acho que seria interessante a gente fazer o registro das pessoas que vieram, então a gente fazer uma pequena apresentação. Pelas chapas, você diz? Isso, das duas chapas. Eu acho mais interessante, antes, a primeira vez que alguém pegar no microfone, já faz a sua identificação, assim, porque acho que se a gente fizer uma apresentação tal, eu acho que não é o cunho, assim, eu acho que... Acho que está bem claro, né? Assim, pelo menos para a gente, que uma apresentação talvez não seja necessária. Assim. Acho que a gente queria aproveitar esse tempo para aprofundar em outras questões e não simplesmente saber o nome das pessoas. Então, acho que essa é a sugestão. A primeira vez que você falar, você pode falar seu nome, seu apelido, o que você quiser, e dizer a chapa que você é, e isso vai ficar mais ou menos registrado ali. Pode ser? Claro, pode ser. Achei que fosse pensando nos ouvintes mesmo, mas tranquilo, para nós sem problema. É, acho que a gente vai se conhecendo ao longo da conversa, independente de onde a pessoa está ouvindo, pode crer? Beleza, vambora. Vambora, é isso aí. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para as chapas. Vamos começar por vocês, já que você estava com o microfone, assim, sem nenhum motivo especial. A chapa de vocês é a chapa livre. Então eu gostaria de entender primeiro o que vocês entendem por liberdade para justamente pôr uma chapa chamada livre e por que que vocês são livres e outras chapas talvez não sejam livres. Bom, quando a gente começou a construir esse projeto de chapa para o DCE, a gente fez uma leitura de cenário, né? E a gente observou como o movimento estudantil se articulava na universidade, quais os seus desafios e quais as suas demandas. A partir disso, a gente entendeu que era muito importante que o DCE fosse extremamente representativo de estudantes e que ele fosse desprendido, que ele fosse livre de qualquer hierarquia, seja vinculada a partidos, seja vinculada a instituições ou qualquer coisa que estivesse externa ao DCE. Então, a nossa perspectiva de livre é uma perspectiva na qual o movimento estudantil ele se articula e se constrói dos estudantes e para os estudantes. A liberdade estudantil de se articular e de pensar políticas para si e para o coletivo, né? Então, o nosso conceito de liberdade está muito relacionado ao conceito de exercício de direitos dentro do ambiente universitário. A liberdade, como a gente vem pensando, é uma liberdade conquistada a partir da luta do movimento estudantil que independe de outras organizações ou partidos ou qualquer outro interessado. Você quer só se apresentar e deixar... Claro, sem dúvida. Eu sou o Danilo, pretendente aí à diretoria acadêmica do DCE UFSCar. Se algum dos companheiros quiser complementar. Eu sou o Lucas, eu faço Ciências Econômicas na UFSCar Sorocaba. E só para complementar o companheiro Danilo, quando a gente pensou no nome livre... A gente logo fez a ligação de um DCE autônomo e suprapartidário. E de esquerda, claro. Suprapartidário por quê? Porque a gente não quer que apenas um coletivo dê as cartas ali dentro. A gente é formado por diversos coletivos, e a partir disso a gente faz uma construção de um DCE que tem tudo para dar certo. Beleza, aí é isso aí, essa primeira pergunta. Eu gostaria de fazer agora uma pergunta para a chapa Universidade Popular. E para vocês? Vocês não são livres? Vocês não têm nenhuma concepção livre, libertária na chapa de vocês? Eu sou eletro, faço biologia. Quando a gente pensou no nome da nossa chapa, a gente queria que ela dissesse, né, para que nós viemos, assim, né? Então, no caso da Universidade Popular, é para isso que a gente está aqui, assim, é para deixar a universidade com caráter cada vez mais popular, e a gente tem um projeto popular para educação que a gente pretende, a partir dele, desenvolver esse caráter popular dentro da universidade. E a gente entende que para a universidade ser cada vez mais popular, as demandas do povo têm que estar atendidas aqui dentro. E se as demandas do povo conseguem ser atendidas dentro do âmbito universitário, isso para a gente também é uma forma de liberdade, né? Uma forma de ação libertária dos povos dentro da universidade. Já que eles estão aqui dentro, eles vão conseguir produzir conhecimento para eles mesmos e desfazer essa disputa, mas no caráter da ideologia mesmo. Acho que complementando, né? Meu nome é Jedi, isso mesmo, ou Roberto, se preferirem. Faço pedagogia. Fiz um tema de biologia antes também. E com relação à liberdade, né? A gente entende que o fato de grande parte da nossa chapa, nós não temos problema nenhum em dizer isso, né? Fazer parte de um movimento social, de um movimento da juventude que vem se pautando por defender determinadas posições dentro dessa sociedade, não fere de forma alguma a liberdade dos estudantes da UFSCar ou a liberdade de um diretório central de estudantes. inclusive porque a gente entende que o fato de um determinado grupo ou de pessoas de um determinado grupo ocuparem determinadas ferramentas, né, e estarem ali não impede que esses espaços estejam abertos ao diálogo com os demais estudantes, não impede que o DCE seja uma ferramenta que consiga dar um norte político. Então a gente entende que o fato de grande parte dos membros da nossa chapa integrar o movimento social significa simplesmente que nós somos livres para nos identificar enquanto esse movimento social, para nos identificar enquanto um grupo que tem um posicionamento claro diante da realidade. E nós somos livres também para nos identificar e nos juntar juntos, né? E estarmos juntos fazendo a disputa dentro da universidade nesse sentido. Aí eu entendo que o DCE ele é mais amplo do que os interesses de um determinado coletivo. Disso a gente não tem a menor dúvida. E é por isso que a gente precisa estar junto da Comissão de Moradia, a gente precisa estar junto da Frente Feminista aqui em São Carlos, a gente precisa estar junto de todos os coletivos organizados em qualquer campo da UFSCar, inclusive com os companheiros que estão na outra chapa, no caso da gente ser eleito, né? Não temos problema nenhum em dizer que vamos procurar sim os companheiros que vêm construindo já o movimento estudantil e que nesse ano aí estão se dispondo a disputar esse espaço, e fico muito feliz de saber que existe uma outra chapa que se chama de esquerda dentro dessa disputa, né? Eu entendo que é uma vitória do movimento estudantil da UFSCar a gente vê uma participação numa eleição onde a gente tem duas chapas, onde dentro desse mesmo ano a gente teve umas eleições para delegados do CONUNE, com participação de mais de 1.000 estudantes dentro dessa universidade, considerando as próprias eleições do DCE do outro ano, né, são vitórias do movimento estudantil, são avanços no processo de mobilização, no processo de participação de política dos estudantes na UFSCar. Então eu entendo que haver majoritariamente um grupo dentro do DCE significa banir a pluralidade de ideias, significa banir a articulação entre os diversos coletivos do movimento estudantil. Mas... porque nunca foi essa a nossa intenção, e é isso. Nós simplesmente queremos deixar claro qual é a nossa posição dentro da disputa. Né? Nós temos um lado, e nosso lado é junto com o povo brasileiro e com os movimentos que vem construindo essa luta historicamente no nosso país. Beleza, eu ia fazer justamente essa pergunta, o que vocês entendiam pelo povo e popular, por que uma universidade popular, mas aparentemente ficou claro, né, o projeto da chapa. Mas eu queria agora por uma outra discussão, que é totalmente pautada nisso tudo que vocês falaram, que é a questão de representar quem? Quem que vocês se pretendem representar, assim? Porque me parece que se o DCE realmente refletisse o que uma maioria do campus pensa, eu imagino que nem o DCE existiria, ou então o DCE seria forçado a organizar o Tusca, ou fazer palquinhos de sertanejo universitário e funk carioca, ou algo do gênero. Então eu gostaria de entender por que vocês... com uma chapa que preza justamente pelo feminismo, liberdade, discussão de novas ideias e todas aquelas ideias que vocês colocaram na carta programa ou coisas do gênero, como que vocês veem essa dicotomia de vocês representarem um grupo de estudantes que, de repente, não se vê de forma alguma representado por uma entidade com esse tipo de ideia que vocês estão propondo? Bom, vou aproveitar aqui. O debate da representação... Primeiro... Danilo da Chapa Livre. Primeiro que... Pergunta muito boa. E o desafio da representatividade é um desafio que está para além da universidade, né? É um desafio que está aí no nosso sistema político. E ser uma chapa representativa é um desafio para qualquer gestão. No entanto, nós também nos dedicamos a pensar sobre isso e construir junto várias propostas que são multicamps. Uma preocupação muito grande da nossa gestão, da nossa chapa, é justamente que as nossas políticas sejam desenvolvidas para os diversos campos da universidade, inclusive os campos que virão. Outra questão importante, que eu acho que, embora a gente ressalte a questão da liberdade no nosso nome, Chapa Livre, nós congregamos dentro da nossa chapa pessoas de diferentes grupos sociais, diferentes movimentos sociais, diferentes intervenções dentro da universidade. Então, eu acho que passa por aí. Você ser representativo é você estar em constante diálogo com os estudantes, nos projetos de iniciação, nos projetos de extensão da universidade, fazendo atividades de debate, participando dos coletivos, nas atividades que os grupos fazem para além da universidade. Então, acho que você consegue ser representativa na medida que você consegue atender as demandas que você colhe na sua relação com os diferentes grupos da universidade. Na nossa chapa, a gente tem pessoas muito ligadas à questão de moradia, lideranças importantes do movimento de moradia da universidade. Da mesma forma, o movimento feminista, da mesma forma, o movimento negro. Então, eu acho que o ser representativo nunca é um fato dado. É um processo que a gente vai construindo e tem que ser uma construção pautada pelos estudantes, com a contribuição dos estudantes e para os estudantes. Porque a gente nunca vai atingir, eu entendo que a gente nunca vai atingir um estágio de somos representativo, ponto. Porque a administratividade ela é volátil, né? Hoje a gente pode atender uma demanda, amanhã a gente pode não atender, né? Isso, daí a nossa dedicação muito, muito fortemente, nossa dedicação muito intensa a estar em constante diálogo com os estudantes, para de fato ser uma chapa representativa no processo. No processo da gestão, no processo... Só para adicionar aqui ao debate um ponto de vista, nós pensando sobre o Congresso de Estudantes da Universidade, nós decidimos, se caso eleitos, trazer o Congresso para o começo do ano, para ele se realizar no primeiro semestre. Por quê? Porque o Congresso de Estudantes é o espaço principal de deliberação da universidade. E se a gente tem um Congresso no fim do ano, nós não conseguimos implementar as demandas que os estudantes levantaram. Então, nós, justamente preocupados com a questão da representatividade e da legitimidade da demanda dos estudantes, propomos que o Congresso dos Estudantes seja realizado no primeiro semestre, para que a gente colha essas demandas e que a gente vá implementando essas demandas dos estudantes ao longo do curso do ano letivo. E, de fato, a gente consiga ser ainda mais representativa no processo. E aí, se os companheiros quiserem complementar... Eu queria fazer um comentário. Meu nome é Diogo, faço música... também sou da chapa livre, né, como diretor acadêmico. Acho que uma coisa tem que se entender que o DCE está dentro de um contexto de movimento estudantil. Então, isso já diz alguma coisa da sua função, né? Ele tem um papel na sociedade, mas um papel na universidade. E ele não serve simplesmente como prestador de serviços, né, de algumas demandas, demandas quaisquer que apareçam por aí. Então, entender que todas as coisas construídas no DCE são construídas politicamente, mas a partir de algumas delimitações, né, de alguns ideais. E outra coisa, a gente está concorrendo ao mandato. E o nosso mandato, ele vem em cima do que a gente coloca como programa. Então, as nossas ideias em relação a muitas coisas, em relação à universidade, ao movimento estudantil, já estão lá. E esses estudantes vão estar em cima disso. Então, essa coisa da representatividade está colocada nesse momento também. Além disso, tem uma questão que a gente como chapa, a gente entende como necessário ter esse diálogo com os diversos setores, né, da universidade, dos estudantes. Dentro disso, a gente já criou uma proposta de calendário para diversas atividades que vão ser construídas conjuntamente com esses diversos grupos, mas que já tem uma proposta. Alguém quer complementar? O meu nome é Vivian, eu faço educação especial. E, além disso, no que diz respeito à questão da representatividade, uma luta que a gente traz muito como nossa é a questão de representar os estudantes da EAD. Fazem muitos anos que eles querem votar as eleições do DCE e eles não conseguem. E, esse ano, a primeira conquista, inclusive, da nossa chapa foi conseguir que esses estudantes votassem, foi a partir disso, com o apoio da comissão eleitoral, para garantir a transparência mesmo. Se a gente fosse só a gente falar... conseguir isso, poderiam dizer que a gente usou isso em prol da gente. Não foi isso. Então, os estudantes da EAD vão poder participar dos debates, a gente vai garantir que os debates sejam transmitidos ao vivo e vamos garantir também que eles possam fazer perguntas. E isso a gente considera que a gente vai estar sendo mais representativo ainda, que é honrar os estudantes que muitas vezes não era pensado. Certo. Pessoal da Universidade Popular? Eu acho que a pergunta foi eu sou a Laís, faço Biologia, da chapa Universidade Popular. E a sua pergunta foi em relação à representatividade, né, da chapa em relação aos estudantes, né? E nesse sentido, assim, é por isso que a gente vê tão importante, além de uma organização e de uma estruturação do DCE, A gente vê que, para além de uma estruturação, a gente tem um projeto político para o DCE, assim, né? Por isso que é muito importante um projeto político por trás de uma estruturação, porque quando a gente pensa em estrutura, a gente tem que pensar numa finalidade política também, né? Que esse é um espaço político. Porque senão realmente vira isso, né? O DCE, de repente, ele poderia se prestar a isso, a fazer o Tusca, a organizar festa, a acumular dinheiro com palquinho, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial, assim, de ter um projeto político, de ter uma coesão política muito forte dentro da nossa chapa, assim. É, para que quando surgir propostas como essa, assim, né, demandas como essa, a gente ter tranquilidade em afirmar o nosso projeto político, assim, né? Mas é lógico também que a gente acha que o DCE, o movimento estudantil, ele ainda é um espaço muito seleto, né? Muito seleto de estudantes, né? Muito pouca gente hoje na UFSCar faz movimento estudantil, e a gente vê o DCE como um espaço de que a gente consegue bombar o movimento estudantil, que a gente consegue fortalecer os grupos, né? Que já estão aí, que já existem, grupos coletivos. Então, a gente tem uma proposta muito interessante, que são as plenárias diárias, né? As plenárias diárias são plenárias que o DCE vai se propor de organizar, pelo menos inicialmente, assim, entre os estudantes das áreas dos campi da UFSCar, né? Que são exatas, biológicas e as humanas. E vai ser um espaço dos estudantes trazerem demandas estruturais, políticas, sejam quais elas forem, assim, para que exista esse diálogo tanto dos estudantes, dos coletivos, das áreas, né, para o DCE, como também ser um vínculo de comunicação, né, um meio de comunicação que a gente enxerga como bastante deficiente hoje em dia. É justamente isso, assim, né? E para ser representativo, a gente tem que buscar fortalecer a comunicação entre a base, né? A base que é estudantado, que está aí todo dia, e nós, que vamos estar aqui, mas também vamos estar lá. Então, essa vai ser a principal ponte, assim, uma delas, né, na verdade. Só complementando, eu sou elétrica. Que uma das propostas, assim, um dos nossos nortes mais importantes é justamente o fortalecimento e a rearticulação do movimento estudantil já existente aqui na UFSCar, né? Então, a nossa proposta não é que o DCE seja aquela mãe de todos, o pai de todos, que vai pegar as demandas de todo mundo e dar conta de todas elas e resolver. Não é exatamente isso que a gente quer, assim. A gente quer que esses grupos se reúnam com a gente, coloquem as demandas, coloquem as pautas, e a gente vai estar lá para dar essa força no sentido de dar voz, de dar apoio, de dar fortalecimento político mesmo, e mandar essas pautas para frente, assim, né? E tudo em diálogo, conjuntamente, coletivamente, com os outros coletivos já organizados, assim, porque a gente entende que o movimento estudantil, ele é abrangente, ele é diverso, e a gente tem que estimular cada vez mais essa diversidade e essa abrangência mesmo dentro do movimento estudantil. E em relação a esse lance da representatividade, isso é uma coisa bem discutida, assim, no movimento estudantil como um todo, sabe? Porque realmente é um desafio do movimento estudantil, é um desafio dos movimentos sociais em geral, ter essa representatividade. Só que a gente sabe como isso é complicado, a gente sabe que isso não se dá da noite para o dia, e também não se dá em uma gestão de DCE, assim. Essa representatividade é uma demanda histórica, e a gente está aqui para tentar fortalecer ela e agregar ela cada vez mais, assim. Então, aí, acho que só finalizando a resposta, né? Sociedade de novo, da Pedagogia, Universidade Popular. Complementando mesmo, finalizando, né? Acho que não existe representação sem participação, né? Então, quando a gente fala que, com relação à representatividade, a nossa ideia é fortalecer a participação e a articulação do movimento estudantil, é porque a gente entende que não tem como a gente representar pessoas que não cheguem a nós, ideias que não cheguem a nós, a nós para que a gente possa avaliar em cima daquilo que a gente vem defendendo enquanto projeto político e que está apresentado no nosso material, na carta-programa que a gente vai estar apresentando mais massivamente para os estudantes agora na campanha, né? E eu acho que é um pouco disso. Então, quando a gente diz fortalecer a participação, é porque não existe a diversidade sem que os grupos estejam participando ativamente das decisões a serem tomadas pelo corpo do movimento estudantil como um todo, seja o DCE, seja o Conselho dos Centros Acadêmicos, seja as plenárias das áreas do conhecimento aí que a gente está pensando como proposta, inclusive como proposta disso mesmo, de ajudar os centros acadêmicos que têm mais dificuldades de se articular, de ajudar os movimentos que os estudantes estão a fim de se movimentar e que ainda não encontraram caminhos mais, vamos dizer assim, mais fáceis para fazer isso, mas de tá produzindo materiais, de estar procurando esses espaços de diálogo para reacender o movimento estudantil da UFSCar, para que a gente possa ter uma representatividade a partir da participação do movimento estudantil como um todo. Mais uma complementação da Chapa Livre. Obrigada. O meu nome é Vivian, eu sou da Chapa Livre. Eu só queria complementar, porque a gente acha que pode não ter ficado muito claro, que o fato de a gente pensar na estruturação do DCE de maneira nenhuma anula a gente pensar num projeto político. Pelo contrário, isso só dá força para o projeto político. Porque o fato do DCE ele ser conhecido, porque tem muitas pessoas que nem sabem o que é o DCE. Isso pode fazer com que muita gente que queira participar, que tem ideias, que sejam de esquerda, que queira construir, não sabe que existe. E a estruturação ela é importante porque é através dela que a gente começa a aparecer. E é através dela que a gente começa a ter força para conseguir construir cada vez mais e mais, somando com os outros coletivos que já existem, somando com o CIAS e fomentando discussões que não existem. Tanto que é por isso que a gente tem propostas lá no campo da Lagoa dos Sinos de trazer o DCE desde a calorada, para ser um campus que ele comece desde o seu começo, assim, da primeira vez que entra estudantes lá, com luta. E isso é muito importante. Então é só isso. A estruturação ela não anula. Pelo contrário, ela só complementa e deixa mais forte. O meu nome é Lucas, das Ciências Econômicas, e eu quero ressaltar que essa é a nossa principal diferença da outra chapa. A gente está pensando em um DCE que realmente exista, num DCE que realmente apareça. Eles falaram de articulação. Quem acessa o nosso blog já vê o quão articulado nós estamos com diversos movimentos e principalmente com diversos cursos dentro da UFSCar. E isso é mais um diferencial nosso. Eu sou o professor Pearson. Eu tento desvendar as forças alienígenas sobre o planeta Terra aqui através da Rádio Capivara. E tenho uma... Eu gostaria de bater um papo. Assim, a gente está falando ainda sobre a representatividade. Antes da gente colocar mesmo assim, o que é a diferença das duas chapas, as propostas e tal... Eu queria falar assim, sobre o processo eleitoral. As duas chapas têm pessoas que já são do DCE antigo, que estão na atual gestão, cara? Sim? Sim, as duas chapas sim. Compõem. Sim. Vocês organizaram essa eleição conjuntamente, cara? Assim, como que funciona assim? Porque é um lugar meio restrito, né? Onde muitas pessoas do campus. A gente precisa lembrar que o DCE aqui da UFSCar de São Carlos também tem mais duas UFSCares, né? No interior, onde são mesmo as cidades, cara? Sorocaba e Araras. Araras e Sorocabas. Bom, enfim, eu acho que, meu, tem. Não sei, talvez a maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo. Essa eleição, cara. E como que funciona assim, esse processo eleitoral? Quem que está dialogando? Quais são as regras do jogo, cara? Como... Olha, existe uma comissão eleitoral formada a partir de um CCA, um Conselho de Centros Acadêmicos, né, onde foi definido o calendário eleitoral a partir da necessidade levantada pelos estudantes em face das avaliações que o próprio movimento estudantil vinha fazendo da gestão atual, né? Então, a ideia de se puxar um processo eleitoral para agora e que a próxima gestão assumisse imediatamente após as eleições, né? Então, se formou essa comissão eleitoral e nela estão representadas também as duas chapas, tem uma pessoa indicada para estar em comunicação constante e, a partir daí, são feitos os acordos para acontecer o processo eleitoral. Da nossa parte, a gente entende que a Comissão Eleitoral tem responsabilidade de divulgação do processo também. E a gente acha, que até agora, avalia que até o momento, isso tem sido deficiente, né? Inclusive, a gente tá em busca da Comissão Eleitoral aí também para conversar sobre isso. Mas a gente tem feito um esforço aí, a partir da data, né, proposta para a inscrição de chapas, foi feito o esforço de entrar em contato com os centros acadêmicos existentes, com os coletivos existentes, com os grupos que estavam na universidade dispostos a construir, e a partir daí se constituíram as chapas. Acho que a chapa, chapa livre, tem um histórico um pouco diferente, porque eles começaram a se articular um pouco antes, mas, de qualquer forma, a divulgação do processo eleitoral se deu a partir da definição da data no CCA e por meio da comissão eleitoral. Então, na verdade, a gente precisa, enquanto chapa, também se responsabilizar por essa divulgação, e acho que a gente tem tentado fazer a partir dos cartazes, as duas chapas têm feito seu trabalho de agitação e propaganda com relação a isso, mas é assim que tem funcionado. Houve uma cisão no que, na antiga gestão para esse novo... É um ano, né? A eleição é para um ano do comando. Houve uma cisão da atual gestão, onde cada um quis participar, trilhar seu caminho, cara? Danilo, da Ciências Sociais, Chapa Livre. Bom, eu acho que um ponto muito importante mesmo da gente esclarecer é essa questão da eleição. A eleição ela está previamente determinada ou prevista no estatuto do DCE, né? Que lá diz que vai ter uma comissão eleitoral e tal, como já foi bem dito. Entretanto, esse ano, a gente tem uma instância de deliberação muito importante na universidade, que é o CCA, Conselho de Ciências Acadêmicos, e neste ano a gente decidiu em CCA que a eleição deveria ser imediata e que a chapa eleita já deveria assumir neste ano. Então, eu acho que houve uma necessidade de uma renovação a partir dessa perspectiva, dessa demanda dos centros acadêmicos. Em relação a gente estar em movimento, né, a gente está se organizando e construindo nossos projetos um pouco antes, eu acho que a gente teve o cuidado, acho não, tenho certeza, nós tivemos o cuidado de não fazer campanha antecipada, temos plena ciência das regras do jogo, da responsabilidade de participar do jogo democrático e disputa pelo DCE de forma limpa, tranquila, e nós só começamos a fazer a nossa divulgação de fato no período eleitoral, né? Nossas propostas estão bem estruturadas porque nós construímos com qualidade pouquíssimo tempo antes, todavia respeitamos o processo eleitoral e a comissão que se formou para demandar o processo. E aí sim, a gente, no período de eleição, né, a gente começou a passar em sala e conversar tete a tete com os estudantes e falar das nossas propostas. Sobre histórico, eu acho que eu vou pedir para o André falar, que ele tem mais propriedade do que eu em relação com a outra chapa e tudo mais, que foi uma pergunta também da mesa. Olá, meu nome é André Salles, eu sou um dos diretores do DCE, estou tentando reeleição pela chapa livre na diretoria geral. E o que aconteceu realmente foi um problema que a gente teve dos esvaziamentos das reuniões do DCE e o problema do desvio de dinheiro e do sumiço da pasta do DCE, que foi divulgado em um dos CCAs, que deliberou que a gente necessitava de uma eleição para o DCE. Então, acho importante a gente pensar nesse histórico e pensar que as pessoas estavam naquele ambiente e notaram que era necessário ter uma eleição. Aquilo foi voltado por causa de disparidades dentro mesmo da gestão de DCE e foi demonstrado naquele período. Vivian, Chapa Livre. Eu fiz parte da gestão provisória do DCE em 2011-2012. E o caso de gestão provisória, ela acabou se estendendo por mais de um ano porque a gente viu que a gente não tinha perna para organizar a eleição e que, muito provavelmente, nenhuma chapa iria concorrer. E a gente começou, nesse CCA, e a partir da conjuntura do DCE, a gente começou a perceber que, se a gente fosse deixando, corria o risco disso acontecer de novo e entrar numa outra gestão provisória. Então, foi a partir daí... Só para esclarecer, como se fala, provisória? Gestão. A gestão provisória, ela está há quanto tempo, cara? Não, ela não está. Foi o seguinte, em 2011, a chapa que foi eleita democraticamente por eleição, logo no começo do ano, quando teve a ocupação do RU, ela sentiu que não conseguia mais atender as demandas do movimento estudantil e saiu. Aí teve um CCA, a partir desse CCA começou a ser montada uma comissão que começou a ser a gestão provisória. Então era eleita como? Era os CAs que vinham para o CCA e cada CA podia indicar membros. Isso foi em junho de 2011. E a gente não conseguiu no final do ano organizar as eleições, se estendeu até 2012. No começo de 2012 foi que começou a ter representatividade multicamp. E aí começou a ter gente de Sorocaba e de Araras nessa gestão provisória que organizou a eleição e chegou na chapa que foi eleita democraticamente, que é a que está nesse ano de 2013. Então essa foi eleita em 2012. Não é isso. Aí, só com relação às cisões dentro da gestão anterior, né, eu fui colaborador da gestão do DCE, eu sou da Universidade Popular, fui colaborador da gestão do DCE, procurei acompanhar o processo de construção da chapa, o processo de construção do programa da chapa anterior, né, e de fato, pode-se dizer que houve uma cisão por conta de que um dos companheiros que construía com a gente não se identificava com as ideias do coletivo que tinha ali. É a maior parte das pessoas que vinha construindo o DCE a partir dessa carta-programa, né? E, a partir disso, teve diversas dificuldades e sempre, em momento algum, do meu ponto de vista, de observador também, que não estava interno em todas as comunicações do DCE, né? Mas que não houve um atropelamento e nem uma tentativa de isolamento desse companheiro que está na outra chapa, que eu vou falar, é o André, né? O André, a gente sabe, está aqui. Não houve essa tentativa de um isolamento no sentido de se furtar o debate com o companheiro, né? Então, acho que houve uma cisão, mas acho que houve uma tentativa constante de se manter a gestão coesa, né? E agora, ao final da gestão, de fato, a gente tem um esvaziamento das reuniões do DCE já há algum tempo, né? Inclusive, nas últimas semanas, elas têm acontecido sem a presença da maior parte dos diretores. Foram realizadas atividades com relação ao petróleo, do Fórum da Saúde, com participação do DCE construindo esses espaços e com uma participação muito baixa da construção dos diretores, né? Mas, de uma forma geral, pode-se dizer que as chapas são duas chapas novas, né? Aqui de São Carlos mesmo não tem ninguém que tivesse como diretor do DCE na gestão anterior, né? Aqui nessa chapa não tem ninguém que esteja tentando se reeleger enquanto diretor. Ah, tem o Felipe, é verdade, tem o Felipe da enfermagem. É verdade, ele está... É verdade. Tá sim. Posso pontuar aqui rapidinho? O meu nome é Lucas, da Economia, e ainda tem o pessoal de Araras. Eu acho que, não sei se o pessoal de Araras está tentando a reeleição aí por vocês. Eu queria perguntar, o que diferencia vocês da outra chapa, já que vocês pertencem ao mesmo coletivo, Levante Popular da Juventude? O que diferencia? Porque você falou que a diferença da chapa de vocês é que vocês têm uma ideia política por trás e vocês se pautam por essa ideia política. A outra chapa também tinha se pautado por essa ideia política. O que diferencia? Olha, eu posso dizer para você que eu não acho que a nossa chapa tenha uma grande diferença em relação ao projeto político com a chapa anterior. E nem se pretende a ter, né? Nós temos uma nova configuração de pessoas, com pessoas que vêm construindo também o movimento estudantil já há algum tempo com a gente, né? E temos aí a ideia de reparar os erros que a gente cometeu na última gestão. Acho que os erros acontecem, a gente tem que avaliar duramente e a gente não tem concordância nenhuma com, por exemplo, o desaparecimento de dinheiro ou com a retirada de uma pasta do financeiro que fique sumida por mais de um mês depois que foi requisitado que ela estivesse de volta no Conselho de Centros Acadêmicos. Então, nós não temos concordância com isso, né? Se a gente acha que houveram erros da gestão anterior, a gente acha que ela poderia ter sido mais atuante, mais presente. Mas a gente reconhece também que, em parte, né, essa ausência do DCE se deu nesse constante conflito interno do próprio DCE consigo mesmo, tentando construir coletivamente sem atropelar as divergências que existiam dentro do DCE. Isso, em alguns momentos, foi limitante da própria atuação do DCE, né? Então, a gente entende que a gente tendo hoje um coletivo mais coeso, com pessoas construindo desde o princípio o processo, né? A gente tem condições melhores e com pessoas com mais experiência também organizativa, condições melhores de conduzir uma gestão do DCE para esse ano. Mas nós não temos uma divergência política com a chapa que atualmente toca a gestão do DCE. Nós não temos divergência de projeto com essa gestão. Muito pelo contrário. Eu só queria pontuar rapidinho. A existência da chapa livre, essa chapa ela foi pensada ou ela foi vislumbrada desde a calorada, quando eu, de Sorocaba, e a Vivian Santos, da Educação Especial, a gente encontrou uma má organização na calorada em que a gente teve que dar conta, em um esvaziamento mesmo, dos membros da gestão interior. Então, esse esvaziamento ele vem desde o começo do ano e só vem se intensificando. É só para uma correção aí. Certo. Acho que é importante, né, fazer um pouco desse histórico. O pessoal que está participando do DCE já sabe um pouco do que vem acontecendo, enfim, no movimento estudantil, mas muitas pessoas não sabem. É importante, né, esclarecer, explicar. E, enfim, para o pessoal que está ouvindo poder entender melhor. Então, fazer uma pergunta agora. Quem está falando aqui é o Sub, da Rádio Livre Capivara. É uma pergunta um pouco específica, que às vezes é um assunto um pouco negligenciado, porque tem a ver com festas, né? Uma coisa um pouco não tão politizada quanto as outras, mas eu acho que no momento é um assunto extremamente político também, pelo atual contexto, né? Se a gente for pensar na proibição dos palquinhos aqui na USP São Carlos, né? Quem teve no Fusca lá viu que a PM entrou no campus e proibiu, né? Ameaçou de apreensão dos equipamentos. Se a gente for pensar no que está acontecendo na Unicamp, na USP São Paulo, quer dizer, é todo um contexto de repressão das atividades estudantis, principalmente as atividades culturais, as festas, que são as grandes atividades que realmente servem para integrar os estudantes, né, para o pessoal se conhecer, enfim, para ter essa troca. Então, em cima disso, quer dizer, a minha pergunta, né, as duas chapas, é qual é a política de vocês para a utilização do palquinho aqui da UFSCar, porque, se não me engano, pelo menos assim, aqui eu não estou mais não sou mais estudante da Federal, então estou um pouco por fora, assim, mas pelo que a gente ficou sabendo aqui na Capivara, atualmente, para fazer um palquinho, a pessoa precisa preencher uma ficha, né? E uma pessoa precisa assumir a responsabilidade, botar o nome dela na ficha, é isso? E ela é responsável pelo palquinho, caso aconteça alguma coisa, essa pessoa seria, então, responsabilizada, né? Seria acionada legalmente, talvez, né? É isso? Atualmente está nesse pé. É isso. A gente, a partir de um CCA, formou uma comissão... Tá. Então, explica. Depois eu vou complementar a pergunta. Tá, não, é que aí, quer dizer, no nosso entendimento, que a gente já discutiu nas outras reuniões, esse encaminhamento, quer dizer, de você colocar uma pessoa como responsável pela organização de um palquinho, ela não corresponde à realidade, primeiro, porque ninguém organiza um palquinho sozinho, é sempre um grupo de estudantes, geralmente ou um centro acadêmico, ou um DCE, ou algum outro coletivo da universidade, né? E é uma coisa que também é uma coação. Dificilmente alguém vai botar o nome dela lá para fazer, porque pode eventualmente acontecer alguma coisa que escapou do controle e essa pessoa vai ser acionada, tanto que faz muito tempo que a gente não tem um palquinho aqui na Federal, que há não muito tempo atrás acontecia semanalmente, duas vezes por semana, muitas vezes, às vezes até mais, né? Então, a gente queria saber, então, das duas chapas, qual que é a política de vocês para a utilização do palquinho, se vocês pretendem manter essa forma como está agora, se vocês pensam em mudar, enfim, qual que é o encaminhamento que vocês pretendem dar para a utilização aqui do palquinho, que é um espaço tão caro a nós aqui de São Carlos, né? Um espaço histórico aqui dos estudantes. Primeiro, contextualizar, assim, a gente formou uma... Universidade Popular, né? Laís, Universidade Popular. A gente formou uma comissão a partir de um CCA, uma comissão que construiu coletivamente, né, um termo de compromisso, um termo de uso e uma política de ressarcimento e penalidades para o palquinho. Assim, né? E a gente incluiu, por exemplo, a área do ginásio de esportes, a gente incluiu na limpeza. E agora, a gente acredita que a gente avançou um pouco nesse ponto, assim, em relação a uso mesmo, né? A como que esse espaço deve ser utilizado. E no termo de compromisso, não é uma pessoa exclusivamente, né, que se responsabiliza por isso. Existem campos em que o grupo... Mas é enquanto grupo a pessoa tem que botar o nome? Ele pode pôr DCE, Diretório Central dos Estudantes, ou não? Tem que dar nome aos bois. Tem que ter um responsável como qualquer responsabilidade. Que nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Aqui. Termo de uso anterior era também nominal. Anterior a esse que existia. Certo, né? Que a própria rádio aqui, a gente sempre organizou o palco, a gente nunca botou o nome de ninguém na reta, assim, né? Então, por isso que a gente está... É uma coisa que, assim, atinge a gente diretamente, a gente quer saber mesmo. Enfim, qual que é o encaminhamento que cada chapa vai dar, porque nos atinge diretamente aqui. Eu acho esse termo de uso, inclusive, ele foi feito, né? Eu acho que só eu da outra chapa estava construindo ele, né? Uhum. E isso. Tinha bastante gente da outra chapa livre. E a gente achou importante, sim, que ele seja nominal, para que existe diretamente uma comunicação se alguma coisa mais séria acontecer, assim. E mais lógico que a gente constrói palquinho, a gente já fez palquinho, a gente sabe que é o coletivo que se responsabiliza, né? Mas a gente achou importante esse contrato ser nominal também. E eu acho que o maior problema hoje em dia, né, em relação ao palquinho, é a questão da segurança, né? Isso aí a gente já tem discutido bastante, até não só como chapa, mas enquanto grupo que construiu um encontro nacional de estudantes de biologia de 400 pessoas aqui na UFSCar no meio do ano, e foi coagida a usar o palquinho, a não usar o palquinho por essa questão de segurança, né, pela ameaça mesmo do palquinho ser interditado pela polícia, pela reitoria, caso a gente usasse. E então, nesse sentido, eu acho que fica uma tarefa para a próxima gestão de pensar uma política de segurança efetiva, uma política de segurança que esteja junto com a comunidade também, né? Que esteja junto com todos os grupos que querem construir palquinhos e que querem que as pessoas não deixem de frequentar o palquinho por uma questão de segurança, né? Que também ele não seja impedido de usá-lo a partir de um fato que ocorra pela reitoria ou pela PROAS ou por qualquer outra entidade da UFSCar tá fechando os olhos e às vezes deixando as coisas acontecerem para depois nos culpabilizar, assim. A gente, acho que essa é uma tarefa que, seja qual chapa assumir, assim, vai ter que pensar nisso muito seriamente. Então, eu gostaria de complementar, porque eu também faço parte dessa comissão. Meu nome é André, da Chapa Livre. Eu também faço parte da comissão que discute a limpeza do palquinho e fez esse termo. Esse termo, ele não responsabiliza uma pessoa só. A gente precisa que esteja uma pessoa de um coletivo para que a gente tenha um contato com ela. Porque quando dá um problema no palquinho, o pessoal do DCE não está aqui durante a noite para saber o que está acontecendo. Aí chega um boletim de ocorrência interno da universidade para a gente e a gente não sabe o que fazer. Não é para individualizar numa pessoa e a pessoa se responsabilizar sozinha. Era para ela se responsabilizar junto com o DCE pelos problemas que acontecem no palquinho. A gente não vai deixar nenhum coletivo, nenhum indivíduo sozinho nas discussões, porque a gente sabe que aqui a gente está sujeito a várias intempéries, várias coisas que podem acontecer. Mas é para a gente saber, ter um controle do que acontece. Recentemente teve um palquinho que teve uma briga com mais de 15 pessoas. Eu fiquei sabendo só depois de 2 dias, pelo intermédio da universidade. Isso aí demonstra um problema de organização para a gente. A gente precisa saber o que acontece. A segunda coisa que a gente tem muito problema é a questão da limpeza. A limpeza do palquinho, o pessoal chega aqui de manhã, se o coletivo não faz a limpeza e não paga, as pessoas que transitam aqui reclamam constantemente disso. E o que a gente resolveu? Resolveu acrescentar o espaço do ginásio. Por quê? Porque ali foram onde recolheram várias garrafas de bebidas e vários pinos de cocaína e levaram para o São Carlos agora. Então, já que aquilo faz parte também do palquinho, porque se o palquinho está sendo organizado e a gente não vai fechar a universidade, isso é óbvio, essas pessoas têm que estar aqui dentro, a gente tem que garantir aquele espaço também. É uma forma de a gente tentar proteger o palquinho. Então, essa burocracia realmente não veio para dificultar para as pessoas, mas sim para tentar facilitar a organização. Porque, querendo ou não, se a pessoa que está aqui, que organiza, o coletivo organiza, não é responsabilizado também, quem responsabiliza é só os diretores do DCE. É a gente, diretor do DCE, que vai responder judicialmente, vai ter que responder para a reitoria. E muita gente, a gente vai sem informação. A gente chega com o Targino e fala, aconteceu isso e isso, está aqui o documento. A gente nem sabe o que vai acontecer, saber o que aconteceu só depois. Então, se a gente tem alguma noção das pessoas, a gente vai ter a versão das pessoas que estavam aqui. Não só a versão dos policiais, da segurança da universidade. Entendeu? O Diogo vai complementar. Diogo da Chapa Livre. A gente entende, eu também faço parte da comissão, participei de alguns debates, não estava em todos, mas a gente entendeu naquele momento que esse espaço é um espaço de uso coletivo. E por ser de uso coletivo, a responsabilidade recai a todo mundo que utiliza. E a gente via que as coisas estavam, as pessoas estavam meio que se isentando dessa responsabilidade, né, deixava do jeito que quisesse o espaço, né? E isso sempre acaba recaindo no DCE, né? E a gente entende que isso é ruim para a própria sustentabilidade do uso do espaço. É ruim isso, né? Ainda mais você vê o contexto que dos pouquinhos que eles têm mudado. Você vê o que era há 5 anos atrás, é diferente. Hoje em dia a gente vê uns pouquinhos que eu não imaginava, por exemplo, que eu poderia ver tanta gente aqui junta. Isso, né, isso daí tem consequências em relação ao espaço, né, a coisa da sujeira, né, em relação aos prédios em volta. Então, a comissão, nesse sentido, tentou criar uma forma de estabelecer acordos, né, entre as pessoas que fazem as atividades, de forma a viabilizar o espaço. Entendeu? Que se deixar sem nenhum tipo de regra, a consequência seria o espaço ser inviabilizado, que foi esse movimento que aconteceu nas férias por meio da reitoria em relação ao espaço, né? Eles já vieram falar, não, agora nas férias não vai ter nada, porque tiveram problemas nas últimas atividades. E agora você vai ter que dar uma parada, porque a opinião pública, a sociedade São Carlense tá de olho. Então a gente é responsável sobre essa imagem também, inclusive. Peraí, só um minutinho. Bota uma fé, que a gente recebeu agora aqui uma pergunta do ouvinte, que eu acho importante a gente colocar agora, né, que essa discussão está se... Então é assim, ó. Pergunta para a Chapa Livre. A Chapa Livre é composta por diversos grupos políticos. A formação de alianças é elogiável quando é feita a partir de concordância programática. Fora disso, quando não há um mínimo acordo, essa aliança é realizada pela lógica aparelhista da velha política, de se aliar para ganhar. Dentro dos grupos que compõem a chapa, no caso Livre, não há acordo sobre a atual política educacional do governo federal. Como coordenar as lutas se não há um mínimo acordo sobre esta questão elementar? Os estudantes querem saber. A Chapa Livre defende ou não a expansão de vagas pelo Reúne? Essa foi uma pergunta mandada aí pelo nosso ouvinte Alberto. Se você está ouvindo agora, nós tivemos um pico de 16 ouvintes pela internet, mas também agora temos 13 ouvintes aí. Mande sua pergunta pelo Facebook da Capivara. Se vocês quiserem que eu repita a pergunta, é só falar. Primeiramente, em respeito aos ouvintes, eu vou continuar na resposta da última pergunta do companheiro. Acho que em relação ao termo de compromisso, acho que está tranquilo, mas acho que tem uma questão que é importante a gente responder também e destacar, que é a nossa gestão enquanto... A nossa chapa, que se pretende articular e se construir para disputar um DCE, acho que é nosso dever, nós entendemos que é nosso dever estar atualizado com o que está acontecendo no movimento estudantil para além da UFSCar. E digo isso porque nós viemos acompanhando o que aconteceu na USP, o que aconteceu na Unicamp, em relação à segurança. E, objetivamente, nós estamos com propostas muito concretas e muito precisas sobre a questão da segurança na universidade. Nós estamos idealizando a realização de um evento na universidade para discutir a questão da segurança, onde a gente vai ouvir o debate da desmilitarização da polícia militar, o debate da universidade sobre a expansão, sobre a extensão, ouvir os vários atores envolvidos nesse processo, para daí, depois de um espaço de formação e de debate aberto com os estudantes, a gente levar pautas concisas e precisas para o Congresso dos Estudantes no ano que vem. Então, nós temos uma proposta já de encaminhar esse processo, mas uma proposta madura, consolidada. Não é só falar, vamos fazer um evento. Mas mais do que isso, é preparar as pessoas para o debate, que é para que as pessoas possam se inteirar do debate e que, finalmente, a gente construa uma proposta de intervenção muito positiva e muito sólida no Congresso, legitimada pelo Congresso de Estudantes no ano que vem. É, agora, sobre a pergunta... Você vai começar? Ah, desculpe, ele vai responder ainda. Gente, eu queria também pontuar que a gente reconhece que esse espaço aqui é o espaço onde os centros acadêmicos têm o seu dinheiro, os coletivos, arranjam esse dinheiro. Então a gente sabe que esse espaço é muito importante para todo mundo, para o DCE e para as pessoas. O DCE, ele não ganha para gerir o espaço, mas ele reconhece isso para os estudantes. E a gente pensa assim, em defender esse espaço. Só que a gente não pode dar motivo para a reitoria para eles virem aqui e derrubar o espaço, expulsar a gente. Realmente, eles querem, ninguém quer dor de cabeça. Eu vou falar, mano. Então, a gente pensou assim, quando a gente resolveu mudar o termo, para que, uma certa forma, a gente diminuísse, que as pessoas chegassem aqui e arrumassem motivos para levar para o pro G1, para a Record, coisas que realmente dessem motivo para eles acabarem com o nosso espaço. Aí a chapa, ela pensa em fazer uma reforma aqui no espaço. A gente vai garantir a reforma dos banheiros e da área do bar. Isso a gente já tem um projeto pronto. Só que a gente está discutindo um projeto além disso, que é a reforma de todo o espaço aqui de vivência do DCE. Isso já está sendo discutido com o Geraldo, já pensado em como a gente vai fazer isso. Há um planejamento, a gente pensa além. Porque pode ser feito. A única coisa que a gente precisa é entender os aparelhos burocráticos da universidade. Entendeu? Por isso que a gente está entrando dentro dos conselhos da universidade. Por isso que vai ter gente dentro lá da COASSE, do CONSUNE, para que a gente entenda os aparelhos burocráticos, porque a gente depende disso. É dever da universidade custear esse espaço, a reforma desse espaço. Então a gente está pensando bem além, pensando em melhorar o espaço, ao mesmo tempo cuidar do espaço e fazer com que os estudantes entendam que a gente tem que zelar pelo espaço. Obrigado, André. Bom, então Danilo, da Chapa Livre, respondendo a pergunta do companheiro Alberto, né? Acho que vale destacar, o Alberto participou do processo aqui eleitoral da universidade, inclusive ajudou a compor a antiga gestão e a atual, acredito eu. Me corrijam se eu estiver errado. Está errado. Mas eu verifiquei na primeira gestão anterior. Tanto com relação à gestão anterior. Nessa eu não sei. Não era da gestão anterior. Se estiver errado. Também, companheiro Alberto. Certinho, deixa eu só melhorar aqui. Ele não era da gestão anterior e não é dessa gestão. Beleza, mas a gestão anterior ele ajudou a construir porque eu estava lá e eu vi, tá? Mas então, isso pouco importa, acho que isso só vale destacar, a participação é importante, eu agradeço pela pergunta. Sobre a política educacional do governo federal, muito interessante essa preocupação. Eu, como aluno reservista, oriundo de programa de ação afirmativa e de um curso que teve a expansão de vagas justamente pelo Reúne, seria um contrassenso dizer que eu sou contra a política de expansão de vagas. Entretanto, isso não me absolve de apontar os problemas do Reúne. A gente tem os problemas aqui estampados na nossa cara. Uhul, a questão de bolsa atividade. Até me surpreende, a pergunta é interessante sobre a política a nível federal, mas as nossas bolsas aqui, atividade, está R$180. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levantar e convido as gestões passadas e as que se pretendem futuras a refletir também, porque é uma preocupação nossa. Existem pautas latentes sobre a moradia, sobre... bolsa permanência, etc, etc, etc, que vale a gente destacar. Então, embora a política a nível federal seja extremamente pertinente e importante, a nível aqui micro, a nossa universidade, tem problemas muito sérios que a gente talvez deixa passar batido ou passa uma gestão sem discutir. Então, a nível federal, retomando, eu acho que é um contrassenso da minha parte dizer que eu sou contra a política do Reúne. E vou ousar dizer que a nossa chapa, embora seja muito diversificada, também na postura favorável ao Reúne. Entretanto, isso não nos torna conivente com nenhuma política feita de qualquer jeito ou qualquer. Nós estamos muito preocupados com a questão do Reúne e muito comprometidos com a luta pela implementação e pela melhoria e por apontar os problemas que o Reúne tem e por também sugerir propostas de melhoria para a universidade. Resumindo, a gente é a favor do Reúne, porém ele tem muitos, muitos, muitos problemas. E é aí que vem as críticas e aí onde entra o DCE. É em cobrar melhor, em cobrar que seja bem implementado. Só complementando aqui o que o Lucas e o Danilo já falaram, meu nome é Estela, sou da Imagem e Som, acompanho a Chapa Livre. É por isso que uma das propostas da nossa chapa é estar desde o começo, como já foi dito, da calorada em Lagoa do Sino, para não deixar que aconteça o que a gente vê acontecendo aqui no campus de Sorocaba, em que falta, em Sorocaba é constante, falta água, luz. Aqui em São Carlos, quando chove, o pessoal fica ilhado no AT. Cursos, quase todos os cursos da universidade, com exceção, acho que de 2 ou 3 no máximo, que não tem como se manter mais. Já chegaram numa situação crítica, como a gente viu da medicina no começo do ano, que ficou mais de 80 dias em greve e que não tem mais como... Chegou num ponto em que os alunos tiveram que parar, os professores tiveram que aderir e tornou um caso público que se espalhou pelo Brasil inteiro devido a isso. Certo. Só para, então, fechar um pouco aquela pergunta inicial que eu tinha feito do palquinho, né? Quer dizer, no nosso entendimento, pode também estar equivocado, evidentemente, né? A gente acha que o termo que foi construído, né, no CCA, e que interessante que tem, as pessoas das duas chapas fizeram, então todo mundo, né, meio que nisso vocês pareceram concordar um pouco, né, enquanto o encaminhamento que foi dado, né, no nosso entendimento, esse termo ele inibe, né, as iniciativas, né, dos centros acadêmicos, dos grupos, né, que compõem o movimento estudantil aqui, de realizar palquinhos, né? Tanto que, me parece, depois que o termo foi implantado, eu não me lembro, teve alguns palquinhos, mas foi em horário alternativo, mais cedo, né, com pouca divulgação, me parece assim. Então, quer dizer, ele inibe, né, quer dizer, não acontece. Então, eu acho que é importante, então, né, que as duas chapas consigam pensar, então, soluções para o uso do palquinho, porque isso é uma estratégia já da reitoria, que não é de hoje, é muito antiga, da época que eu estava na graduação, já era assim, eles querem responsabilizar alguém, entendeu? A gente sempre falava, não, é o DCE, porque o DCE é uma pessoa jurídica, certo? Então, é o DCE que vai responder legalmente. Qualquer coisa que acontecer, o DCE é o responsável, né? Tem que ser assim, porque senão enfraquece o movimento mesmo. Se recai nas costas de alguém, ou de 2 ou 3 pessoas... É muito pior, é a luta que o pessoal está tendo na Unicamp hoje para para eles não quererem, né, responsabilizar 2 ou 3 ali por um evento, por uma coisa que aconteceu, né, uma fatalidade. Eu acho que o entendimento aqui é de que o nome que se coloca da pessoa, Chapa Universidade Popular, GEDAI, Pedagogia, estamos aí. Mas acho que o entendimento que a gente tem é de que o nome que está ali é uma responsabilidade perante o próprio movimento estudantil, não perante juridicamente perante a universidade ou perante os órgãos legais, né? É a ideia de que se o espaço é de uso coletivo do movimento estudantil, diante do próprio movimento estudantil, a gente tem que ser responsável pela nossa atuação. Certamente, mas aí teria que colocar, né, centro acadêmico da pedagogia. Aí o Gilson sabe, né, as pessoas que são, tem o telefone, liga se precisar, né? Por exemplo, a questão da faxina, tem soluções, né, você pode pagar antecipadamente. Eu acho que nesse ponto a gente tem muita coisa para debater ainda dentro do movimento estudantil. Porque a gente tem que entender que esse debate surge também num contexto, né, que é, como o Diogo colocou, de um aumento muito grande da participação das pessoas no palquinho. E a gente tem que contextualizar isso também dentro de uma gestão municipal que tem inibido o uso de praças, que tem inibido participação da juventude em atividades culturais em diversos espaços, cortando financiamento de pontos de cultura. Então, de modo geral, a gente tem que contextualizar isso também. Né, existe uma fragilidade, e a gente entender também o conflito político entre a gestão da prefeitura municipal e a nossa reitoria, né, e entender que a gente vive um momento onde a oposição está na cidade em relação a essa reitoria. Né, e aí isso gera uma série de ataques e de um aprofundamento dos conflitos que a gente vem vendo. Então não é à toa que no início das férias a gente teve essa movimentação da reitoria, não é à toa que a gente tem visto também o esvaziamento. Acredito que talvez o termo de uso tenha um peso nisso, mas acredito também que os episódios de briga no palquinho, os episódios anteriores e a própria movimentação da reitoria tem inibido as pessoas no sentido de não quererem se responsabilizar por qualquer coisa, inclusive por episódios como o que aconteceu na Unicamp, que é lamentável, né? Então, só para, né, ajudar também a falar um pouco do histórico, que a Federal, ela tem um histórico de festas muito maiores do que as que existem hoje, né? A gente sempre teve festas com muito mais gente. Hoje está bem menos. Mas foi a mesma coisa que aconteceu, evidentemente. A história se repete, infelizmente, né? Já diria o Marx. Eu gostaria só de me despedir, que eu vou indo nessa, né? Eu tenho agora um compromisso, tenho um trabalho para terminar e para apresentar semana que vem, então. Eu vou indo nessa, deixar um abraço para todo mundo que está ouvindo. Boa sorte aí, boa disputa para todos nós que vamos estar aí disputando a DCE. E fico contente mesmo de existir uma disputa onde a gente possa estar cara a cara debatendo e a gente não ficar falando para um movimento estudantil sem corpo, sem cara, sem pessoas engajadas de fato ali construindo. Então, agradecer a todo mundo aí, um abraço para vocês. Isso aí, valeu. Então, só continuando aqui a... Eu queria complementar. Tá. Obrigada. Você quer complementar? É. Tá. Essa questão, Vivian, chapa livre. Realmente a gente não tinha essa visão que você colocou, né? Que vocês perceberam que essa questão do termo gerou um esvaziamento. Mas é muito importante trazer essas visões para a gente poder construir, poder adaptar, poder melhorar. Porque a gente acredita que o movimento estudantil também é isso. É conhecer as outras visões. A gente não via dessa forma, mas agora a gente vai começar a pensar nisso também. E talvez modificar o termo. Pensar em maneiras de tornar o mais representativo possível. E o que você falou que a respeito que é o DCE, que foi na sua época sempre o DCE que representou, que é o DCE, que é uma pessoa jurídica, a gente concorda com isso. Só que na situação que está hoje, o CNPJ do DCE não está regularizado. E é nesse sentido de poder, justamente também por isso que é importante estruturar o DCE. Porque só um DCE estruturado vai poder ter cara para dar tapa mesmo, poder falar, não, é o DCE. Não é uma pessoa, não é deixar um CA sozinho. Por isso que é tão importante ser estruturado, para poder dar apoio para o CA, para poder apoio aos coletivos e tornar um movimento estudantil cada vez melhor, mais representativo, mais autônomo. E é só isso. Tá. Eu vou emendar uma pergunta, eu acho que está no mesmo assunto já, só para a gente também poder, que o companheiro aqui, o Caverna, também tem outras questões para colocar. Só... complementando, né, tentando trazer um pouco dessa nossa avaliação, que assim, o termo ele acaba sendo um tiro no pé, porque acabam não acontecendo os palquinhos, né? Então não foi a gente mesmo acabou criando um mecanismo que impede os palquinhos, né? A gente burocratizou o uso do palquinho. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, as pessoas, é importante que os palquinhos aconteçam, porque os novos estudantes, quando chegam, têm essa referência, entendeu? Sabem que o palquinho é importante. Antes, quando foi, acho que em 2007, a gente tinha um outro espaço, que era um casarão alugado, a sede social do ECE, lá no centro da cidade. Ali era o espaço, entendeu? Ali os CAs faziam caixa, porque se cobrava uma entrada de R$3, era um baita no espaço. Perdeu, a reitoria estava disposta na época a alugar uma outra casa, só que o DCE da época não conseguiu se articular, enfim, se organizar para alugar essa nova casa. Foi passando o tempo, entrou a nova gestão, que já tinha muita gente nova, que nem sabia o que era uma sede social, e por fim agora não tem mais nada. Nisso eu entro... Por isso que eu falo, é importante não deixar o palquinho morrer, porque as pessoas vão entrando, elas não têm essa referência, elas não sabem o que elas estão perdendo. Novamente, então vou voltar para a questão da sede social. Essa sede social que foi construída aqui na pista de saúde é uma sede social do DCE, foi um projeto feito pelos estudantes muitos anos antes de eu entrar na faculdade, tipo, antes de 2004. Então, demorou muito tempo para ser implementado, né? Mesma coisa. Então ficou pronto agora, está lá fechado. Não tem ninguém que ajudou a construir aquele projeto que esteja hoje aqui na universidade. Você, né? Verdade. Você está aqui para testemunhar. Mas então, quer dizer... Então aqui vem a segunda pergunta, que eu acho que é fundamental, que o espaço está lá, ele foi feito para o nosso uso. Quer dizer, ele não tem utilidade para a reitoria, ele foi feito para o uso dos estudantes. Então eu queria saber qual é a proposta das duas chapas para a utilização daquela ocupação, eu diria, né? Porque falta ocupar, certo? Ocupar a sede social do DCE. Eu gostaria de saber, então, qual que é a proposta das duas chapas para a utilização daquele espaço, que me parece que é um novo espaço aí que tem que ser usado, e ele até talvez tenha mais estrutura, de repente, para fazer festas maiores. Talvez que o palquinho não comporte, de repente. Eletra, Universidade Popular. Então, em relação à estrutura assim, do DCE, a sede social e o espaço do palquinho e do DCE são os dois pontos que a gente pensou em priorizar, né, em relação à estrutura. Assim. Aí, em relação à sede social, a gente acha que, a partir do fortalecimento, né, do movimento estudantil como um todo, dentro da UFSCar, a gente vai conseguir fazer essa pressão em cima da reitoria, em cima da PROACE, para a ocupação de fato desse espaço pelos estudantes. Assim, né? A gente entende que esse espaço ele foi feito para nós, ele é nosso, né? Foi feito por nós, inclusive. Então, não existe motivo nenhum dele estar lá abandonado, sem nada acontecendo nele, e uma disputa muito grande em relação a quem vai ocupar ou não aquele espaço. Assim. E o que a gente acha é que esse espaço deve ser coletivo, assim como o palquinho, para usufruto do movimento estudantil, para usufruto da Atlética, para usufruto de quem queira ocupar ele, né? Já que ele foi feito por estudantes e ele é para os estudantes. Assim. Só que essa ocupação e esse fortalecimento, ele só vai acontecer a partir do fortalecimento do movimento estudantil e dos coletivos que se propõem a construir esse espaço junto com a gente. Assim, né? Como eu já disse, a gente não acha que o DCE é a mãe de todos, o pai de todos. Assim. A gente acha que fortalecendo as bases, fortalecendo as entidades, a partir de diálogo, a gente vai conseguir fazer essa pressão na reitoria e na PROAS. Porque, na verdade, é um direito nosso. O que está faltando é lutar por ele. Assim, né? E essa luta não se dá somente pelo DCS, se dá por uma força coletiva que a gente vai buscar, claramente, durante nossa gestão, caso a gente ganhe. E eu creio que a outra chapa também, né? Porque isso é prioridade. Assim, a gente tem um espaço lá pronto, construído, a gente precisa disputar ele e ocupar ele. Bom, Danilo da Chapa Livre, né? Acho que vale destacar, né? Tem um cartaz ali à direita que está dizendo justamente isso, pela ocupação e administração da sede social. Ocupação, acho que não precisa explicar, mas a administração eu vou destacar, porque o espaço, como bem colocado pelo companheiro da Rádio Capivara, o espaço é uma conquista dos estudantes, né? Então, quem tem que administrar o espaço são os estudantes da universidade. É luta nossa. Nossa, aí, porque eu já estou me sentindo contemplado pela luta dos companheiros, porque a gente está sendo beneficiado pela política que eles conquistaram. Então, acho que é luta nossa. Então, tem que ser gerido por nós. Nós, estudantes. Não nós, eu ou nós, chapa livre. Nós, estudantes da universidade. Mas, dentro disso, nós também temos uma proposta objetiva sobre a utilização do espaço. O nosso congresso de estudantes, que a gente está pensando, que nós iremos realizar enquanto gestão, se eleitos, vai ser exatamente na sede social. Nós já pensamos até o esquema de exposição de cadeiras, para fazer uma plenária com qualidade, para que as pessoas possam conhecer o espaço, se sentir muito à vontade lá, muito confortável, para construir um projeto de DCE muito melhor do que os que a gente viu até hoje, muito mais criativo, com muito mais intervenção, enfim, da melhor maneira possível. Então, a sede social é uma preocupação nossa e a gente já está se dedicando muito à ocupação daquele espaço, né? Que a gente entende que é um espaço dos estudantes e tem que ser para os estudantes e administrado pelos estudantes. Eu gostaria, é o André Salles, da Chapa Livre. Eu gostaria de acentuar que, nesse ano de gestão, eu me interei muito sobre a questão da sede social, com antigas pessoas que lutaram por aquele espaço, e procurei tudo que era documento que tinha sobre a sede social. Então, nós temos um dossiêzinho sobre a sede social e sobre como a gente vai gerir aquela agenda. Além disso, a gente pensou nessa questão da ocupação, que foi colocado num CCA, por uma companheira, sobre cada reivindicação uma ocupação. Então, a gente pensa em incentivar essa ideia. Ocupar com vários coletivos que têm problemas dentro da universidade, fazerem na sede social, para a gente começar a usar aquele espaço. Hoje, os impedimentos que tem dentro da sede social, tirando a estrutura, é o impedimento do alvará do bombeiro e de funcionários, de limpeza e segurança. Coisas que a gente precisa pressionar a universidade para que eles coloquem logo, para a gente começar a utilizar o espaço. Mas, mesmo antes, a gente vai fazer isso, cada ocupação, cada reivindicação, uma ocupação naquele espaço para a gente começar a utilizá-lo de fato. E só para complementar, eu construo DCE Chapa Livre e Vivian desde 2011, e logo no comecinho de 2011 teve um consune que definiu que a agenda que vai gerir o espaço sede social é do DCE. Porque teve movimento de um determinado grupo de docentes de tentar transformar a sede social num segundo Floresta Fernandes, assim. Um espaço excelente, maravilhoso, mas com prioridade para os docentes alocar. E o que ia acontecer? Os estudantes nunca teriam novamente um espaço e não adianta nada. Então, por isso que é também importante a gente saber desse histórico, para saber já que, então, peraí, já teve um consune que deliberou isso. Pode ter tido outro que deliberou outra coisa, mas já teve um histórico. Então, a gente tem um ponto para onde começar. E essa ocupação, ela vai ser uma ocupação cultural. Então, como o companheiro colocou com o Congresso de Estudantes, na Calorada a gente tem proposta de realizar uma oficina de teatro do oprimido, também uma oficina de circense. Essas oficinas também serão no espaço da sede social. A intenção é que as oficinas se estendam durante todo o semestre. E seria isso, uma ocupação cultural, para a gente começar a perceber, para os estudantes como um todo, a importância, para a gente poder lutar por isso de uma maneira mais sólida. Eu só queria pontuar, então. A sede social, ela vai ser ocupada a partir do ano que vem, e a gente já tem várias propostas. Então, a gente vai pegar e vai fazer, independentemente da reitoria ou de qualquer outra coisa. São eventos não de grande porte ainda, porque a gente quer mostrar que é capaz de fazer com segurança e com tranquilidade. Como a Vivian falou, a agenda até segundo o Consune já é nossa. É importante, é importante também a gente diferenciar os espaços. A sede social é para uma coisa, o palquinho é para outra. Então, uma coisa não vai anular a outra de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, como é o que já foi comentado algumas vezes. Ah, então, se você já tem a sede social, então a gente fecha o palquinho. Não. O palquinho é uma coisa, a sede social é outra. Bom, pontuar também que a gente não pensa só nos estudantes. Eu acho que também os trabalhadores da universidade têm que ter direito àquele acesso, àquele espaço. Entendeu? A gente tem que, o espaço, a gente tem que gerir a agenda, mas todos nós que somos representados pela universidade, também talvez fora de São Carlos, temos que usar aquele espaço. Não somente os estudantes. Então a gente pensa em algo bem formado para aquele espaço. E realmente é um espaço maravilhoso, né? Construído, tem um salão enorme, vou dizer que tem uma ágora do lado direito dele, estacionamento é muito grande, é muito bem feito. O chato é que há anos a gente não ocupa. Eu visitei aquele espaço e cada vez que eu vou lá, eu fico pensando, nossa, por que a gente não está lá, né? Só que é problemático. Você precisa realmente estruturar bem o DCE e com pessoas bem dedicadas para você conseguir aquele espaço, porque senão, os estudantes têm que estar em conjunto, coletivos, todo mundo, porque senão não tem jeito. Só o DCE não tem força. Os estudantes têm que ter força junto, têm que estar junto. Bom, é isso aí. Vocês querem falar alguma coisa? Não sei, eu tirei o microfone, mas é que a gente tem uma pergunta aqui do ouvinte. Eu posso entrar nela agora? Bom, então é o seguinte, a gente recebeu uma pergunta aqui por Facebook e eu vou fazê-la. Dá para fazer uma pergunta por aqui? Segue uma. A UFSCar é a recordista nacional em número de vagas para alunos de graduação em conselhos. São mais de 500 vagas em mais de 100 conselhos diferentes entre os centros, departamentos, cursos e pró-reitorias, com relação com eleições todos os anos. Todo mês de aula tem pelo menos 10 eleições com vagas abertas para alunos e a grande maioria delas não é ocupada. Qual a proposta das chapas para aumentar a participação e a comunicação efetiva dos estudantes nos conselhos e comissões da UFSCar? Além dos conselhos superiores, em especial, as 50 vagas, 25 efetivos, 25 suplentes do conselho de graduação? Durante a... Vamos deixar aqui o que falar, que eu acho que vocês foram o último. Alô? É isso aí, vocês eram os últimos a falar, eu acho que a gente podia começar aqui pela Chapa Universidade Popular. O que vocês acham? Bom, realmente, assim, né, a gente tem muitas vagas, assim, né? Ah, Laís, Universidade Popular. A gente tem muita vaga mesmo de representação estudantil nesses conselhos, né? E a gente acredita que elas têm que ser ocupadas, mas que não deve ser uma representação compulsória, primeiro, porque a representação, ela representa uma base, então, se esse representante não surgir da demanda de uma base, ele não... Quem que ele vai representar, não é? Então, a gente acredita que essas vagas, elas têm que ser preenchidas, né, conforme existam demandas para isso e exista realmente uma legitimidade de representatividade na ocupação dessas vagas, né? Não é a principal via de articulação e de exercício da representatividade dos estudantes do DCE, assim, não é essa via burocrática, inicialmente não é. Ela é uma delas, mas a gente acredita que, primeiro, esse representante, ele deve estar representando uma base, então, essa representação, ela tem que partir de uma demanda, partir do fortalecimento, do engajamento mesmo dessa base, antes de tudo, assim, isso é precedente a essa representatividade, senão viram ocupações compulsórias que a gente vê, inclusive, em muitos, inclusive no centro acadêmico, né, da biologia, nesses últimos anos, a tentativa de ocupação de todas essas vagas, e uma tentativa compulsória, né, porque não existe representatividade, assim. É isso, assim. Complementando, né, Eletra, Universidade Popular. A ocupação dessas vagas, ela parte muito do entendimento da importância dessa ocupação, assim, né? Então, se os estudantes, eles não têm identidade, não se identificam e não acham que essa ocupação é de fato importante, essa ocupação não vai acontecer. Por mais que o DCE faça 1 milhão de campanhas espalhadas pelo campus, ocupe as cadeiras do Consune, isso não vai acontecer se não houver esse fortalecimento e essa a identidade mesmo, né, dos estudantes com a universidade que eles estão e com melhorias que podem ser resolvidas a partir disso, assim, né? Então, o que precede a ocupação dessas cadeiras é justamente esse fortalecimento e essa identidade dos estudantes com essas cadeiras. Porque ocupar por ocupar não significa nada e muitas vezes é até mais prejudicial do que estar lá, assim, eu acho. E a disputa, quando a gente fala em universidade popular, essa disputa ela é inclusive institucional, assim, né? Ela não é uma disputa só no movimento estudantil, ela não é uma disputa só externamente e afim, assim. Ela também é uma disputa institucional. Então, claramente, essas vagas de cadeiras são importantes, né? A gente não acha que elas não devam ser incentivadas, muito pelo contrário. Só que existe uma coisa que precede isso, que é o fortalecimento do movimento estudantil, e é nisso que a gente vai se preocupar de início durante a nossa gestão, caso a gente venha a ganhar. Alguém quer falar? O meu nome é Lucas, da Chapa Livre. Eu queria primeiro agradecer a pergunta e eu queria dizer que a gente concorda com essa parte de incentivar as bases, mas discordamos totalmente de que os conselhos não são uma via. Os conselhos são uma via de luta e uma via muito importante. Na hora que você colocou como se fosse uma segunda. Mas são uma prioridade. Mas são uma prioridade porque lá é onde tudo acontece. E é por isso que a gente divulgou a eleição para o COAS, que foi agora no processo eleitoral. Passamos de sala em sala explicando o que era o COAS, explicando a importância, e os estudantes foram lá e votaram. Foram lá e se sentiram contemplados e felizes por terem conhecido aquilo lá. Eu queria dizer também que a Chapa Livre, a maioria dos membros da Chapa Livre está desde o ano passado em todos os conselhos de centro e das pró-reitorias. Todos os nossos membros ou apoiadores estão em pelo menos um conselho, porque a gente entende que é importante entender o que acontece ali dentro. Eu queria dar um exemplo do ano passado, num consumo que estava sendo discutido a UBSER, o DCE pediu a voz e foi... No semestre passado, o DCE ele pediu a voz e foi totalmente ressachado pelo Targino. Foi feio de ver. Se caso o DCE ele tem uma força naquele conselho, que nós como conselheiros, a gente estava lá, estava argumentando, estava pontuando diversas coisas, a gente ia conseguir ter uma força muito maior. E é por isso que a gente acha muito, muito importante. Então, de que modo a gente pretende fazer isso? Incentivando os estudantes a participarem desses conselhos e politizando os estudantes sobre a importância desses conselhos em si. É uma via muito importante e talvez uma das maiores. Então, eu gostaria... Te interromper, desculpa, André. Tem um humano que ainda não falou aqui, queria pedir a voz. Vamos só ouvir o que ele acha. Então, beleza. Manda bala. Então, eu queria pontuar uma experiência minha durante a gestão, que num dos conselhos, a gente foi ler uma carta e ela não teve efeito nenhum. Então, pensando a partir disso, que a gente falou, não, a gente precisa estar lá dentro, a gente precisa representar, porque a gente viu que não tinha alunos nesses conselhos e que eles deliberam praticamente tudo que é decidido dentro da universidade. A COAS mesmo cuida das licitações dos ônibus, cuida dos investimentos na moradia, e quem é que está lá? Os alunos são poucos. Então a gente precisa, sim, de pessoas do DCE dentro desses conselhos. ou próximas à DCE, né? A gente precisa estar dentro, porque sem eles a gente não consegue fazer um movimento estudantil de fato. Entendeu? A gente precisa organizar, ser organizado, estar lá dentro e falar lá dentro que, como é que as coisas devem ser, porque senão a gente perde o controle. Ou a gente não vai ser escutado pelas instâncias universitárias, porque eles ignoram. Eles simplesmente ignoram o DCE. Vivian Chapa Livre. Eu acho que um bom exemplo disso, no caso, é o movimento social do Oscar de Sorocaba, que tem um nível de representação docente nos conselhos muito grande, tem um nível de pessoas que votam muito grande, e que isso se deu a partir de todo um processo de conscientização de luta política. E que não é pouca coisa, não. Eles representam muito e isso faz toda a diferença na hora que eles precisam discutir as coisas, sabe? Então é muito importante, sim, e está ligado diretamente, sim, a trabalho de base. Por isso que a gente tem que estar estruturado, a gente tem que conseguir fazer esse trabalho de base, porque com duas pessoas a gente não faz trabalho de base numa universidade do tamanho da UFSCar, sabe? Que está multicamp, sabe? Então, é isso. Eu só queria responder... Não, Laís, Universidade Popular, eu queria só consertar... eu acho que... Não sei se você não entendeu ou se você quis dizer alguma coisa que eu não disse. Eu não disse que essa não é uma via. Eu digo essa não é a principal. Porque eu acredito que não seja mesmo. Eu acredito que quando a reitoria, quando a universidade, quando as instâncias máximas representativas, elas querem bloquear e elas querem colocar alguma coisa compulsoriamente para os estudantes, eles colocam. E não é a partir da via burocrática que a gente pauta a nossa luta, assim. O movimento estudantil, ele tem que ser pautado também pelas vias de gestão direta. E as vias de gestão direta, elas são fortalecidas pelo fortalecimento do movimento estudantil ativo e vivo. E a gente acredita que esse é o principal papel do DCE, o fortalecimento do movimento estudantil da UFSCar, o fortalecimento dos grupos que vão estar ativos caso a reitoria ou qualquer outra instância haja com repressão e de certa maneira atropelando, mas que, lógico, a via burocrática ela está aí para ser usada, mas é só uma das frentes que o DCE deve se utilizar, não a prioridade. Tem mais uma pergunta, quer complementar mais uma? O mano ali, estava esquecendo de você, desculpa, por favor. Eu tenho duas perguntas para fazer para as duas chapas e uma colocação para a chapa livre. Tipo, a universidade no Brasil é ensino, pesquisa, extensão. Ensino e pesquisa, acho que cada departamento fazendo sua parte, a gente está militando por isso também, só que a extensão, cada mais vezes eu vendo que ela vai ficando de fora e de fora. Vocês estão falando tanto do palquinho, segurança, o público, só que já pensando no público que está dali para cá, né, que está aqui dentro da universidade. Só que está lá fora, que um dia pode vir a ser aluno da UFSCar, que é a galera que a gente já viu a construção da cidade de São Carlos, como foi deixado de lado dois bairros, três bairros que ficam totalmente longe daqui, do contexto da cidade. E cada vez mais esse público vem participar das atividades de extensão da universidade, só que com formas assistencialistas, né? Vai um monte de assistência, vai um monte de terapia ocupacional, pedagoga, médica, vai todo mundo lá por vários lugares, só que não vai essa consciência política. Aí eu queria saber das duas chapas, qual é, sei lá, o que vocês pensam sobre isso, como interagir esse público na universidade. E outra pergunta que é, uma se diz livre, a outra se diz popular. Em relação à alimentação, nós temos o Rio com vários problemas, né? Só que ainda comparado com outras universidades federais aí, nós temos um Rio de qualidade. Só que estão falando tanto do DCE, de conta, falando que é livre, que é popular. Só que a gente tem um salgado ainda lá no PQ, que é R$3,50 até hoje, sabe? Entrou gestão provisória, gestão partida, gestão que uns trabalharam muito, outros trabalharam pouco, todo mundo falou gestão, só que tá aí, forte Apache, que ainda é caro, aqui a Herbalife, que está ocupando o prédio lá em cima, como assim, gente, a Herbalife, quem come o toma chique aqui da Herbalife, aqui da universidade, o pessoal que está vendo que você falando tanto de acesso, só que o pessoal não tem dinheiro para comer direito no Rio, muito menos no PQ, que é R$3,50, dois rios, entendeu? Então eu queria saber sobre os dois, sobre assim, é tão popular, é tão livre, eu estava falando de ocupação, mas vamos ocupar esse espaço primeiro, porque o pessoal está ainda passando fome, não sei como é na área norte, mas na área sul é tipo um desejo quando você ganha sua bolsa, você poder comprar um negócio daquele. E sobre a colocação da Chapa Livre, é o seguinte, eu sou militante do Levante Popular de Juventude, sou muito feliz por isso, e eu vi algumas, sei lá, algumas publicações, sei lá, quero pensar, tipo, campanha, vamos ver como é a campanha, como está sendo feita. Porque eu vi, eu sou do curso de Ciências Sociais, e eu vi publicações do grupo de Ciências Sociais, pessoas falando sobre o processo, muito legal, todas as considerações, adorei a ideia da formação da Chapa, tenho muitos amigos, companheiros. Só que vamos ter cuidado com o movimento do amiguinho, né? Tipo, eu vi pessoas da Chapa Livre, membros de outro campo, comentando, tipo, ah, LPJ é pelegagem, não sei o quê. Peraí, tipo, eu mereço meu respeito também, sou do movimento estudantil e preciso lutar pelo meu espaço. Isso é fato da Chapa. Eu acho que, sei lá, é só para pensar, se quiserem responder, é de vocês. Fazer um adendo antes sobre aquela questão dos conselhos, a gente não prioriza nenhum nem outro. Para nós, os dois são importantes, André Salles da Chapa Livre. Os dois são extremamente importantes para você fazer um movimento estudantil bem forte. A gente não coloca, não prioriza nenhum nem outro. Se a gente não conseguir pelas vias burocráticas, a gente vai conseguir pelas vias diretas de movimentação. Entendeu? Então, para a gente, os dois são importantes. É, quer aproveitar a colocação dele e falar já, vocês? Primeiro, popular. Eletro, Universidade Popular. Vou responder a pergunta do Christian primeiro, né, para seguir a ordem das falas. É, em relação com as comunidades externas da UFSCar, a gente já tem isso bem fortalecido, assim, porque a gente tem referência no movimento, que é o Levante Popular da Juventude. E um dos princípios do Levante Popular da Juventude é justamente, né, unir a juventude da periferia com a juventude da universidade, colocar as demandas de um para o outro, de outro para um, e a partir disso, e a juventude dos movimentos sociais também, a gente está junto aí nas lutas. Inclusive, quinta-feira a gente vai fazer um palquinho aí do hip-hop, quem quiser colar, começa às 16h, a gente vai trazer os companheiros lá da Zona Sul para fazer umas oficinas de break e de rap e grafite. E a gente acha que essa inserção é totalmente válida, totalmente... É nós, assim, inclusive porque a gente, falando um pouco da gestão municipal, né, da prefeitura municipal, a gente sabe que os pontos de cultura e que a cultura como um todo na cidade está sendo bem negligenciada, né? Então a gente considera sim que os palquinhos da UFSCar, as atividades que a gente faz dentro da UFSCar são opções de entretenimento para a juventude São Carlense como um todo, né? Não somente a juventude universitária, assim. Então as nossas propostas, as nossas de atividades, enfim, de entretenimento, são sempre pensando também nessa juventude. E reflexo disso, inclusive, é o nosso palquinho, que vai ser quinta-feira, que propõe trazer... Fim de tarde, né, palquinho, desculpa. Que propõe trazer essas pessoas para ocupar esse espaço aqui, né, que é bem importante mesmo. Aí, qual era a outra? Não, deixa eu só completar essa pergunta. IRI, Universidade Popular... quando a gente fala de um projeto político, né, a gente pensa, né, numa educação, num projeto popular para educação, né, e que concretamente vem nessa via, né, que é trazer a universidade, que é, na verdade, fazer com que a universidade seja de fato do povo, né, e não mais de uma elite que sempre se concentrou dentro do ensino superior, assim, né. Então eu acho que, na verdade, a cara da nossa universidade, da nossa chapa, é tentar, de fato, popularizar o acesso dentro dos espaços da universidade, né. E só uma fala que eu queria fazer há algum tempo é que, assim, o companheiro falou que o diferencial da chapa de vocês é que vocês estão com diversos movimentos sociais. Não, isso não é um diferencial, né? A gente é da juventude dos movimentos sociais, somos próximos. Todos os integrantes da chapa constituem movimentos sociais da cidade e fora, né? Eu, por exemplo, sou da Marcha Mundial de Mulheres e etc e tal. Só para fazer um obs, que isso não é um diferencial, né? Acho que a gente tem que politizar as pautas e etc e tal, enfim. Em relação ao Forte Apache, por exemplo, que está ocupando um espaço do DCE, a gente tem a intenção de regularizar, né, os aluguéis e de, enfim, conversar Vale um parênteses, a gente está bem na frente do Forte Apache. É que a gente está na frente do cara do Forte Apache e tal, é nóis, vamos prosear depois. Mas, enfim, a gente tem esse rolê dos aluguéis, né, que é uma coisa que a gente tem que ir atrás, porque está totalmente desregularizado. E a partir de conversas, quem sabe a gente consiga alguma coisa nesse sentido, assim, mas não sei, não tem como a gente garantir. Eu realmente acho caro pra caramba também, mas não é uma coisa que está para além das nossas vontades, para além dos nossos desejos, porque, afinal de contas, não é nosso, assim. Mas, enfim, não sei, a gente nem pensou direito sobre essa pauta, na real. Tá, passar aqui para vocês, aqui complementando a pergunta dele. Na USP, aqui no campus de São Carlos, eles também têm alguns espaços, como o Forte Apache, como o Xerox, como a sala aqui do lado, que nem a Atlética tem esses dois espaços, que nem o espaço do Xerox lá em cima também no RU pertence ao DCE, né, são espaços administrados pelo DCE, e não só aqui em São Carlos, como na USP São Carlos, como nas principais, em todas as universidades públicas, existem espaços assim que financiam o movimento estudantil, né? Por exemplo, em São Paulo, os espaços lá não são divididos pelo DCE, e são divididos, como é muito grande, eles são divididos entre os CAs. Por exemplo, o espaço da FEFELESH, toda a verba dos aluguéis de refeição, de xerox, de internet, todos os espaços coletivos, comerciais, a renda vai para lá. Atualmente, aqui no CAASO, tem o Escobar, né, que é o bar que tem lá dentro funcionando lá, que é um espaço até que fica mais distante do CAASO, que é um barzinho que fica ali do lado do Banco do Brasil. Ele está sendo duramente caçado pela reitoria e pela prefeitura do campus aqui de São Carlos, da USP São Carlos. E está pronto para ser fechado. Vai ser uma das grandes ações da reitoria, vai ser fechar o espaço, vai tirar tanto o financiamento do movimento estudantil, quanto os próprios funcionários do Escobar vão ser mandados embora. Então eles estão com uma crise lá que o comércio vai perder e o próprio movimento estudantil vai perder. Então acho que isso se complementa na pergunta dele, assim, como que está funcionando essa visão de vocês de administrar todos esses espaços que foi uma conquista histórica do movimento estudantil? Só complementando, já que a gente tinha começado, Eletro, Universidade Popular. Então, essa política de financiamento é de fato muito importante, assim, né, para o movimento estudantil. A gente sabe que o movimento estudantil não está aí dando dinheiro, assim, para os outros, né? O movimento estudantil é um movimento que precisa de financiamento, assim como qualquer outro movimento dentro do sistema capitalista. E a gente vê, sim, que a regulamentação desses espaços, né, em relação aos aluguéis, tanto os palquinhos, eventos realizados aqui pelo DCE, né, lógico, eles são prioridade na nossa política de financiamento. Então, essa regulamentação ela está prevista no nosso plano de chapa, assim, e a gente vai tentar garantir que continue assim. Por enquanto, não está havendo retaliações nesse sentido aqui na UFSCar, né? Mas é uma política financeira, sim, e importante, inclusive, para o funcionamento do DCE. Só responder o Christian, assim, Christian, eu acho que a resposta, assim, para isso, né, Laís, Universidade Popular. Eu acho que a resposta para isso é a mobilização estudantil e a luta, né? Novamente, as vias burocráticas aí, infelizmente, elas são que nos ignoram, assim. Então, a resposta para isso é mobilização e luta, assim, para a gente. O que a gente quer é que esses estudantes que não se sentem, e eu acho que eu tenho certeza que a maioria, assim, que não se sentem contemplados por um salgado a R$3,50, que eles estejam aqui. E, novamente, a gente tem propostas para fazer essa ponte, para que eles estejam mais aqui. E a partir deles aqui, que essa demanda seja levantada e seja construída coletivamente, assim. Então, é a partir de luta mesmo. É a partir de luta que a gente pretende ir contra isso, assim. Vivian, Chapa Livre. Então, começando sobre a questão lá que você colocou com a comunidade. Nós temos uma proposta, que é a proposta de alfabetização segundo a ótica de Paulo Freire. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Existem, hoje, os funcionários são terceirizados, funcionários da limpeza, funcionários que eles não são... Eles acabam sendo muito deixados de lado. E uma coisa que a gente percebeu da demanda, de conversar com os funcionários desse dia a dia mesmo, é que muitos deles não sabem que isso aqui é uma universidade pública. Muitos acham que quem está aqui paga para estar aqui. Então, eles nunca imaginam que os filhos deles têm possibilidade de estar aqui. Então, vem exatamente nesse... E, além disso, muitos não são alfabetizados. Então, vem exatamente nesse sentido, de buscar uma alfabetização, e de buscar uma alfabetização já com a consciência política, de mostrar para eles que também é o espaço deles, que os filhos deles podem estar aqui, que eles podem fazer cursinho aqui, que eles podem entrar, sabe? E a intenção é expandir isso para a comunidade. Eu dei bastante, eu dei 2 anos, não foi tanto tempo, aula na periferia, e a gente construiu uns projetos muito interessantes lá, de trazer o pessoal para cá. E também lá era a mesma coisa. Muita gente não sabia que era uma universidade pública. Então, a gente tem que começar assim, com o nosso quintal. Então, a gente vai começar com quem está aqui dentro, trabalhando aqui dentro. E já tem, a gente descobriu que tem o EJA, já que existe aqui. O EJA, ele foi colocado já, até desde 2009, que ele, ou 2007, não sei, desculpa, não lembro. Mas ano que vem está para acabar. Formando essa turma, no meio do ano que vem, não vai ter mais EJA, porque a reitoria colocou que não é obrigação, segundo a LDB do governo federal, da EJA. Só que na hora dessa mesma reitoria entrar, eles colocaram como uma pauta deles, uma proposta, que eles iriam dar o EJA. Então, tem contradição. A gente está somando, a gente vai somar cada vez mais nessa luta para garantir que o EJA não feche e que se ele se expanda. E em Sorocaba, essa proposta também foi abraçada e vai começar um projeto de extensão lá com a mesma ideia. Alfabetizar e politizar os funcionários, sempre com o apoio do DCE. Então, sobre a primeira pergunta. Além disso, a gente também pensa em eventos para deixar mais perto, porque a gente, que nem quando tem o palquinho, da Everson tem 2 eventos paralelos. O pessoal que está ali em frente do ginásio e o pessoal que está aqui no palquinho. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que essas pessoas, elas conversem, elas tenham, sabe, elas consigam estar junto. Então, a gente tem propostas de eventos que consigamos fazer isso, trazer a comunidade para dentro do espaço, para perceber que vai todo no sentido de que é uma universidade pública. A segunda pergunta, se você querer responder. Além dessas questões, a gente discutiu muito em relação aos grupos culturais, né, que existem em São Carlos, né. A gente tem contato com esses grupos. Eu, particularmente, faço parte do Movimento de Pontos Cultura, né. Eu tenho contatos, vários contatos, né, já fiz vários trabalhos com vários grupos, e a gente entende que esse espaço também é um espaço que deve ser ocupado por esses grupos, né. Acho que, na verdade, isso é uma concordância, né, entre as duas chapas, que esse espaço é um espaço da cidade, não é um espaço só dos estudantes, é um espaço só da universidade, é um espaço da cidade. E a ocupação dele tem que se dar também dessa forma, não só, né, como público, mas também como proponente de cultura, né, pessoas que fazem cultura aqui. Nesse sentido, a gente tem propostas de trazer diversos grupos que fazem cultura na cidade para fazer atividades aqui conjuntas com o DCE, com outros coletivos, né. A gente tem proposta de criar fóruns, né, espaços que para esses coletivos conversar, né, coletivos aqui da UFSCar, coletivos de fora, criar espaços, criar debates, né, para debater a cultura, porque também a gente entende que a cultura em São Carlos, hoje em dia, ela foi muito desprivilegiada em relação à gestão pública, né, municipal, né. Então, a gente entende que, se a gente não unir forças, né, a tendência é os grupos ir se acabando, diminuindo, ou a gente perder, né, essa diversidade que existe hoje em dia. Gente, posso? O tempo está rolando. Vamos mudar um pouquinho de tema. Tem outras perguntas. Hã? Faltam duas perguntas para a gente. A gente vai ser bem breve. Vamos. A gente vai procurar ser bem breve nas respostas, porque. Vamos colocar outra pergunta junto? Pode ser? Bom, boa noite. Meu nome é Juliana. Eu queria fazer uma pergunta, acho que ainda não apareceu essa questão, né, em relação às mulheres na universidade. Assim, acho que a nossa sociedade, né, ela ainda é muito machista, e isso não se dá de forma diferente aqui dentro, né. Desde as expressões mais simbólicas de violência simbólica e física, né, como os trotes machistas, né, o Miss Bichette é uma expressão, é um exemplo aí bem claro disso, que acontece na USP, aqui em São Carlos, né. Desde os cartazes de festas, né, que às vezes colocam as mulheres como coisas, né, às vezes cobra preço diferente pela roupa que a mulher vai nas festas, né, até por questões mais sérias mesmo, né, como assédio sexual e estupro que aconteceram, né, esse ano, no passado, aqui na universidade, por colegas de mulheres, né, e também a questão das mulheres mães estudantes, né, que a gente sabe que hoje em dia, né, a creche aqui da UFSCar está passando por uma situação difícil, né? Poucas vagas para as mulheres aqui que têm filhos ficarem na creche, né? O que muitas vezes, né, impossibilita que as mulheres continuem a estudar, né? Tanto na graduação quanto pós-graduação. Aí eu sei que as duas chapas, né, tem pessoas que militam no movimento feminista, isso é muito importante, porque é uma pauta, acho que, prioritária para a gente trazer aqui dentro da universidade, né, também para contrapor um pouco essa ideia que aqui é um ambiente esclarecido, que não existe essa forma de desigualdade, né. Então eu queria perguntar, assim, se as chapas, quais são as propostas, se existem, né, para trabalhar essa questão, né, tanto da questão do machismo no cotidiano, que acontece aqui e é expressado dentro da universidade, quanto a permanência das mulheres, mães, né, que têm seus filhos aí, precisam de uma assistência nesse sentido aí para os seus filhos, né? Acho que é uma pergunta nesse sentido. Bom, as duas chapas. Acho que vai fazer outra pergunta. Não, vamos. Pode responder? Bom, então, sobre a questão anterior levantada pelo companheiro Christian aqui, Universidade Popular, né, e atender a demanda dos outros grupos que fazem parte da universidade, para além dos estudantes. É, para além da proposta que me permita dizer aqui, Vivian, muito bonita, da Educação sobre a Ética de Paulo Freire, que é um projeto que a gente está tentando implementar enquanto chapa, e o projeto de extensão em Sorocaba, e a questão da cultura, muito bem levantada pelo Diogo, nós também estamos muito atentos ao debate que está na pauta do dia, sobre a questão da diversidade, da inclusão, né, que é o debate das políticas afirmativas também na pós-graduação. Né, nós... entendemos que o campo da pós-graduação é um campo ainda absolutamente elitizado, que mantém assimetrias sociais, ou seja, que ainda exclui as pessoas de poderem ter capital econômico, capital simbólico, enfim. A pós-graduação ainda é um espaço elitizado, muito elitizado nesse país, e a Chapa Livre está comprometida com a diversidade também no campo da pós-graduação. Então, nós temos propostas desde a base, desde o ensino básico, até a pós-graduação, né? E para além disso, não é pelo fato da gente estar comprometido com a luta de inclusão na pós-graduação, não só no eixo racial, mas no eixo de gênero também. Por que não discutir, aproveitando a pergunta da companheira, qual que é a representatividade das mulheres doutoras no campo da pós-graduação, né, em relação ao homem? Será que é a mesma proporção? Então, acho que a gente tem que muito se aprofundar nesse debate, e essa é uma pauta que a gente já comprou, e a Chapa Livre está absolutamente comprometida como universidade mais inclusiva, desde a graduação até a pós-graduação. Então, não vou me estender mais, porque tem muitas perguntas, mas eu vou encerrar por aqui. Ah, rapidamente, Vivian Chapa Livre, sobre essa questão dos aluguéis. É, na verdade, a gente pode sim cobrar, porque em 2005 teve uma portaria da antiga Canoa, que acabou virando Coace, falando que quais espaços dos aluguéis eram do DCE. Então, com isso, a gente pode até tirar as pessoas, se for o caso. Então, a gente tem propostas nesse sentido, até porque, vou falar do pão de queijo, ele não paga, é um absurdo, mas o valor do aluguel dele é de R$1.000, ele tem a coragem de falar que não tem como pagar, sabe? Então, a gente pode sim cobrar política nesse sentido, sabe? E a gente vai fazer isso, a gente se compromete. Aí, falar mais questão da financeira, vou deixar para o pessoal aqui. Sobre a outra questão que você colocou diretamente a nossa chapa não tem problema nenhum com o Levante Popular da Juventude. Pelo contrário, tem pessoas na nossa chapa que são muito próximas do Levante Popular da Juventude, que não entraram, mas são muito próximas. E a gente não tem problema nenhum. O nosso ponto é que a gente quer um DCE que funcione, a gente luta por isso. Se teve gente ofendendo, não foi ninguém da chapa. Se a pessoa chega até a apoiar a chapa, é triste isso, mas a gente não tem como controlar o que todo mundo fala, infelizmente. Peço desculpa em nome da chapa, para vocês, a gente não quer de maneira nenhuma ofender ninguém. A gente acredita que é importante somar, a gente quer que o Levante some com a gente também, a gente quer que todo mundo some com a gente. Porque isso é importante, só um movimento com muitos movimentos que acontece. Mas é só isso. Gente, sobre o financeiro, André Salles, da Chapa Livre. Queria pontuar aqui como a burocracia foi necessária para a gente, né? Por causa que a gente descobriu, indo na SOC, lá na reitoria, que há um documento de 2005 que prova que o Forte Apache, toda essa região do DCE e o PQ pertencem ao DCE e são geridos por DCE. Só que o problema do financeiro não é somente a universidade reconhecer. A gente tem uma estrutura do financeiro, do CNPJ, que não é reconhecido. ele está fora. Então, para que a gente consiga controlar bem os espaços de aluguéis da universidade, a gente precisa estruturar o CNPJ, reestruturar o DCE. Sem o CNPJ, a gente não consegue cobrar o pessoal. Ilma, eu não sou um cafetão, eu não sou um agiota para chegar num cara, ameaçar ele e falar, ou você paga, ou você paga. Ilma, os nossos contratos não são contratos novos, são contratos que a gente não tem legitimidade sobre eles. A gente não consegue ir no campo jurídico e falar com as pessoas e falar, se você não pagar, você vai sair. Porque o nosso CNPJ está comprometido. Então, no momento que a nossa chapa, se ela ganhar, assumir, a primeira coisa que a gente vai fazer é regularizar o CNPJ. E para quê? Como é que isso deve ser feito? A chapa que for assumir, simplesmente ela tem que ser reconhecida em ata e ser registrada em cartório. Depois ser levada para um branco para uma conta ser feita no CNPJ do DCE. Dessa forma, o dinheiro que agora está sendo pago pelos aluguéis podem ser cobrado através de boletos bancários, que pode ser inserido o nome da pessoa dentro do Serasa do SPC, além de não dar os respaldos jurídicos para que a gente processe as pessoas e até consiga os bens materiais deles que, no caso de dívida. Agora, no caso do Forte Apache, lá na área do RU, ele não pertence ao DCE. O DCE não gere aquele espaço, é um outro coletivo que eu não sei quem é que gere. Então, eu não sei como o DCE, a gente vai ter que pensar juntos se devemos interferir nas ações de outros espaços de seus aluguéis, porque eles alugam para determinadas pessoas. Entendeu? É uma pergunta, é uma questão, eu não sei pensar nisso sozinho. Vamos, eu acho que pode pensar no debate. Mas para entender mais um pouco a questão dos aluguéis, sim, dá para regularizar pelas vias burocráticas. Se a gente organizar um CNPJ da gente, e se a gente começar a aderir o processo de organização de pagamentos via boletos, entendeu? Assim eles terão que pagar diretamente, o Lucas vai complementar. Bom, resumindo, a gente consegue fazer isso, mas o que você falou do exemplo de luta, é impressionante como que você fala, a gente já fez lá em Sorocaba e a gente já lutou muito, a gente até abriu uma cantininha a preços baixos no ano passado, a gente concorreu com a única cantina que tinha lá, e a gente fez com que os preços baixassem. Os preços, eles podem baixar, sim, no momento da renegociação dos aluguéis. Então, aí nesse momento a gente pode falar, então, a gente dá um aluguel mais baixo, mas seu preço vai ter que ser esse. E a gente coloca isso no contrato. Isso é totalmente possível. A gente já está pesquisando como fazer isso. Na verdade, a gente já sabe como fazer isso. Eu não vou perguntar para outra chapa como fazer isso, porque seria sacanagem. Então, a gente já sabe como trabalhar essas questões financeiras a respeito dos aluguéis. A gente já tem todo o respaldo jurídico e a gente também tem um advogado trabalhando, colaborando com a chapa para nos ajudar a fazer com que esses espaços trabalhem a favor do DCE, que custem muito menos. A questão do PQ é muito complicada, é muito difícil para nós, diretores, chegar lá e cobrar sem respaldo. Então, é a maior complicação que a gente quer deter. Então, eu tenho uma dúvida só para a chapa. Vocês não estão cobrando aluguel de ninguém, é isso? Vocês não estão recebendo dinheiro de nenhum aluguel? Sim, o ANT recebe aluguel, recebe do Forte Apache, do Xerox aqui, do UTI. O PQ enrola pra caramba para pagar. Ele enrola muito, mas ele recentemente pagou um valor de R$7.000. Só que desses 7 mil, 4 mil foi em cheque, e 3 mil foi em cheque para cair até janeiro, e 4 mil foram agora que está depositado na conta do DCE, que no dia 30 vai ser colocado para todos os estudantes. O Xerox do RU nunca pagou. Só que é muito problemático expulsar o cara de lá sem respaldo. Eu não sei, que não tem como a gente chegar lá e chutar o cara e falar assim, sai fora. Entendeu? É complicado, a gente não tem respaldo, a gente quer respaldo jurídico, a gente quer defender o DCE. Entendeu? Coisa que a gente não conseguiu fazer nessa chapa. Essas questões fazia parte de uma pergunta aí do internauta, cara, falando sobre orçamento. O orçamento do DCE vem dessas. Para quem já está aí, né, na gestão atual, vem desses aluguéis e mais de onde, cara? Somente dos aluguéis. Esse é o orçamento do DCE, cara. São 6 pontos de aluguéis. A chapa popular. Eu só quero fazer uma ressalva que em 2000 e. A gente está em 2013. Laís, Universidade Popular, em 2012, a gente se organizou e construiu o 6º FULEC, né? Inclusive, aqui eu acho que todo mundo participou da construção, né? De vários coletivos aqui da UFSCar, né? Que é o FULEC, né? Acho que todo mundo sabe que é o Festival Universitário Livre de Educação e Cultura, em que a gente conseguiu arrecadar também um dinheiro para o DCE, e a prioridade era a reforma dos banheiros, né? Então, só colocar esse... Eu não sei, eu não vi o André na construção do FULEC, mas a gente... Então foi por isso. Mas a gente também tem essa via de financiamento, né, que são os festivais culturais e os eventos que o DCE constrói, em companhia aí com os coletivos que estão interessados na estruturação da entidade, assim. Então. Ô, gente, a questão do orçamento foi bastante discutida, a questão da estrutura e tal. Eu queria relevantar a pergunta que foi feita sobre as mulheres. Se alguém quiser falar alguma coisa, as mulheres na universidade. Estão falando que já são 8:30. Alguém tem problema com o horário? A gente pode ficar até meia-noite? Pode. Então vamos lá. Felipe... Avançando, um passo após o outro. Não, eu acho que a gente podia avançar em outros temas, assim, que a gente está preso, assim, a três temas principais. Sim, com certeza vão ter mais quatro debates, mas a gente sentiu que a pergunta da moça ali não foi respondida direito. E a gente queria tentar aprofundar em outros, então acho que é importante a gente avançar na discussão. Você quer refazer sua pergunta? Não. Então vai. Então manda bala. Eu gostei bastante da pergunta da Ju, essa é a Estela, da Chapa Livre. Eu acho que essa questão das mulheres aqui na universidade, como foi dito mesmo, ela é uma questão mais social. E a universidade, entendida como parte da sociedade, que não é um condomínio dos estudantes, né? A gente tem esses problemas aqui. E não é uma chapa, uma gestão que vai dar conta de resolver todo o machismo dentro da universidade. A gente viu a intervenção da Frente Feminista, do Coletivo de Mulheres, do caso da Federal, no Miss Bichete, esse ano, que deu uma boa repercussão, que não, provavelmente vai ter de novo o ano que vem o Miss Bichete, mas já vai ser já vai ter outra cara, a galera já vai pensar melhor para fazer isso. E a gente pretende realmente construir com os cursos, com a galera aqui da universidade, debate sobre essa questão do machismo, relações de gênero, tudo isso porque são questões, por mais que para algumas pessoas já estejam bem batidas, acho que para a maioria dos estudantes ainda falta um conhecimento assim, de base. E a gente pretende, de novo, esse ano, construir o Manual da Caloura, que é um mérito da Frente Feminista, né, que fez esse ano, e a gente pretende pautar isso junto com a Frente e tentar fazer na melhor qualidade possível, uma melhor distribuição para esse ano. Vivian, Chapa Livre. Só complementando isso do Manual da Caloura, quando a gente organizou a calourada desse ano, a gente conseguiu, a gente que eu digo, foi eu e o André, porque foi a gente que foi na reunião com os pró-reitores, levar o Manual da Caloura para eles conhecerem. E a gente conseguiu o comprometimento deles que eles iriam imprimir colorido e a quantidade que a gente quisesse. Então a gente pode cobrar isso enquanto gestão. A gente ainda não chegou a conversar com a Frente, isso ia ser feito na próxima reunião da Frente, mas já adiantando, a gente pretende ajudar a Frente Feminista a conseguir deixar o Manual da Caloura chegar em todos os cursos e ter uma grande escala e ser colorido, enfim. Por que disso, ser colorido é irrelevante? Muitas vezes, para a gente, para pessoas que não discutem isso, às vezes pode chamar atenção, pode ser bacana, enfim. Massa. Vou puxar agora aqui, então, como a gente estava colocando, Massacration. Tem mais um comentário? Pode responder, vamos lá. Tô deixando rolar, hein, galera, aí. Vamos aí. Não, se fala. Eu sou a Iri, da Universidade Popular. Só, assim, reiterando um pouco do que a Estela falou, é que, de fato, não vamos mudar o machismo, mas a gente pode trazer o debate bem latente, porque nós construímos aqui todas as ações contra o Miss Bichette e colocamos o negócio em debate, né? Não foi à toa que até a secretária de políticas para as mulheres no âmbito federal escreveu uma nota para a gente apoiando, né? A gente foi até em altas horas. Mas é concreto que todas as estruturas que regem a nossa sociedade se refletem aqui dentro da universidade, né? E as mulheres estão dentro desse barco, assim, sofrendo assédio moral, psicológico, físico, todos os dias, dentro da sala de aula, fora, né? A gente tem estatísticas que os índices de violência contra as universidades aumentaram gritantemente, né? Porque a Lei Maria da Penha só cobre casos de união estável. Então, se uma universitária apanha dentro dessas festas machistas, não é amparada quase nem um pouco juridicamente, né? Então, é prioridade da Chapa Universidade Popular discutir por que o aumento dessa violência, né? E por que a universidade é um âmbito tão machista, né? A gente vê os cursos de engenharia, o quanto que as mulheres sofrem assédio lá dentro, né? Então, é prioridade nossa campanha permanente contra a violência sexista, contra a violência de gênero, sabe? Contra o trote machista, a gente vai apoiar, discutir os trotes que, de fato, integrem homens e mulheres de maneira igualitária, sabe? Sem opressão de gênero. E que os espaços públicos, de fato, as mulheres se apropriem, né? Que as mulheres se empoderem, que aquilo também é um lugar delas, que é um lugar de debate, de colocar suas ideias. As mulheres exclusivamente se eximem, né, de colocar posturas públicas, né, e a gente tem a proposta de estar incentivando que as mulheres sempre se coloquem, sempre coloquem os seus questionamentos. E, para além disso, né, a gente entende, por exemplo, que o instrumento básico de direito das mulheres é a creche, né, que sempre os trabalhos reprodutivos e cuidados da casa sempre são associados à mulher. Então, se não tem creche, quase exclusivamente as pessoas que vão ser prejudicadas são alunas, né? Então, que a gente possa, de fato, fortalecer a luta dessas pessoas para que as mulheres possam ter autonomia e inclusão dentro do espaço universitário, dentro do ensino universitário, né? E construir essas pautas dentro do coletivo de pais e mães. Eu sou da Frente Feminista, da Marcha Mundial de Mulheres, e com certeza eu vou estar encabeçando a luta das mulheres concretamente dentro da nossa chapa. Posso responder? Só uma complementação curta. Danilo, Chapa Livre. Aproveitar o momento, né, para dizer que a nossa chapa ela tem alguns participantes de alguns coletivos que compõem a nossa chapa e que apoiam a nossa chapa. Precisamente o CONAGIR, que é um coletivo de juventude negra recém-criado na universidade, do qual faço parte, apoia a chapa e, em parceria com a Frente Feminista, vai realizar um debate na semana do dia 25 de outubro agora, que é Dia Internacional de... Isso não cabe, na verdade. Eu não posso divulgar uma atividade quando você é na universidade. Porque a gente, na verdade, a Frente Feminista está fazendo em conjunto com a CONAGIR, mas não tem nenhum relacionamento com a chapa livre, assim, né? Então, acho que, tipo, não cabe... tá divulgando nesse espaço, assim, acho que, de fato, desculpa, mas você tá atropelando as coisas. Eu acho que antes você deveria esperar eu terminar, né, para poder falar que eu tô atropelando. Eu tô dizendo isso para dizer o seguinte, tudo isso para dizer o seguinte, a questão da mulher negra é muito pertinente, eu tô justificando porque existe um coletivo que apoia essa chapa, que está comprometido com a pauta da mulher negra, que eu não vi vocês citarem, eu esperei para ver se vocês iriam falar, não falaram, eu estou aproveitando a oportunidade para dizer. O nosso coletivo pauta a questão da mulher negra, estamos propondo atividade justamente com a Frente Feminista. Eu acho que é importante destacar, né? Porque se a gente for ver as simetrias na questão de gênero sobre a mulher negra e a mulher branca, vocês vão ver que é muito diferente. São realidades muito diferentes. E também dizer que a Chapa Livre, em função disso, ela tem não só mulheres feministas, mas homens feministas também. Então eu queria só destacar isso. Desculpem se sou hostil ou se sou propagandista, mas eu acho que é importante para os estudantes da universidade. Mas a Marcha Mundial, o coletivo de mulheres do caso também, que construiu todas as intervenções contra o Miss Bichette, também fizeram em parceria com a Frente Feminista. E lembrando que a Frente é uma frente que engloba vários coletivos. Ela não é um coletivo e ela não tem como apoiar nenhuma chapa. Eu sou da Frente, mas eu sou da Frente pela Marcha Mundial e, enfim. Parabéns por isso. Posso falar? Então, eu aqui, pá. Então tá, vamos aí. Introduzindo agora definitivamente, fiz algumas intervenções pequenas, acho que vou me apresentar, não me apresentei direito, todo mundo está se apresentando toda hora que fala. Eu sou o Capitão Caverna, faço parte da Rádio Livre Capivara, eu sou ex-aluno aqui da Universidade Federal, sou da turma de 99 da Imagem e Som, né? Vocês devem se perguntar, o que você está fazendo aqui ainda? Eu decidi não seguir a carreira acadêmica, né? Quando eu terminei a universidade, eu falei, não vou seguir a carreira acadêmica, optei por morar em São Carlos. Sou de São Paulo e optei por morar de São Carlos desde 2003 aqui, e vi esse espaço dentro da universidade ainda como um espaço que eu ajudei a consolidar, né? O pessoal, na hora que a gente estava falando da sede, fiz parte de quem projetou a sede e tudo mais, lá em 2002, mas eu via espaço assim como um espaço da comunidade muito aberta. E a partir do momento que eu me entendi como comunidade são carlense, pagando IPTU, vivendo aqui, trabalhando e recebendo da cidade, eu comecei a me sentir não como estudante, mas como um membro da comunidade são carlense, a ocupar esse espaço como muitas pessoas ocupam nos palquinhos, ocupam em outros eventos. E eu escolhi ocupar a Rádio Livre Capivara, que é um espaço que, para mim, está sendo muito legal ver essas duas chapas hoje aqui reunidas, sendo que, mais ou menos há um ano atrás, encontrei a Vivi, encontrei as meninas, os manos que estavam começando a organizar a calorada do ano passado, na verdade, né? E o DCE estava praticamente de porta fechada. Então, as duas chapas, do meu ponto de vista, já são extremamente vencedoras, assim, já estão aí... muito bem colocadas em estar conseguindo ressuscitar um movimento estudantil que eu vi muito ativo em 1999, em 2000, e pelos meus veteranos de 96, da década de 80, era uma coisa absurda, assim, o movimento estudantil. Como o Sub colocou, a gente chegou a organizar festas aqui anuais no Gramadão para mais de 12 mil, 15 mil pessoas, né? Era uma coisa muito grande. Mas é uma falência do movimento estudantil inteiro no Brasil. A gente queria aproveitar esse debate hoje, essa entrevista coletiva que a gente está tendo com vocês aqui, para pontuar também a questão da Rádio Livre Capivara, e não só da Rádio Livre Capivara, como também do grupo do Estúdio Livre Capivara, que é uma sala que funciona ao lado da Rádio Livre, que a gente está tentando montar, na verdade já está funcionando como um grupo independente da Rádio Livre Capivara também. Que aí entra nessa questão da... A gente poderia aprofundar até na democratização da comunicação, que foi alguma coisa que a gente sentiu um pouco de falta na questão de vocês, assim, no programa, né, das duas chapas. Um programa muito forte das duas chapas, eu coloco aqui parabéns para vocês também pelos programas. Essa questão do movimento feminista está inacreditável na cidade mesmo. Eu tenho certeza que tanto as duas chapas estão participando disso há muito tempo, então são coisas muito fortes. E dentro dessa luta, a gente tem a Rádio Livre Capivara, que é um movimento pela democratização da comunicação no Brasil, né? A Rádio Livre Capivara, ela faz parte de uma rede atualmente, que é a Rede de Rádios Livres, que engloba rádios livres tão importantes como a rádio da Unicamp, que é a Rádio Muda, até uma rádio que eu fui visitar agora, domingo, esse fim de semana passado, agora, dois dias atrás, que é a Rádio Cidadã em São Paulo, funcionando dentro do bairro do Butantã. Eu fui visitar porque a minha família toda é do Butantã, apesar de estar morando aqui, ainda tem uma conexão muito grande lá, que é o Butanclan, né, que a gente fala. E lá está funcionando uma rádio que é comunitária e que está lutando contra a polícia, conseguiu lutar durante muitos anos contra a polícia e conseguiu uma outorga agora. Então é um outro tipo de rádio diferente da gente. A Rádio Livre, aproveitar esse momento, a gente queria apresentar para as duas chapas, também usar esse debate para a gente apresentar o que é a Rádio Livre Capivara e o que é o Estúdio Livre Capivara, que um dia, quem sabe, vira um grupo de som aí da universidade, como o próprio grupo de som do CAASO. A Rádio Livre Capivara, ela foi montada em 1996, antes mesmo de eu vir para cá, pelos veteranos meus, e foi montada pelo próprio DCE, foi uma iniciativa do DCE. O DCE financiou a Rádio Livre Capivara, comprou o transmissor FM, que é o que funciona em 96.1, comprou a antena que está instalada lá em cima, instalou a antena lá em cima, e como era um DCE muito forte naquela época, lá em 96, eles conseguiram até contratar duas pessoas para trabalharem na rádio, como tem o Gilson contratado por vocês. Eles tinham, além do Gilson, era uma outra pessoa, não era o Gilson, né? Mas uma outra pessoa, duas outras pessoas na locução e na parte técnica da Rádio Livre Capivara, que na época também não chamava Rádio Livre Capivara. O primeiro nome dela foi Rádio Livre DCE. E funcionou até 2000, 2001, como Rádio Livre DCE, gerida pelo DCE. Só que nesse meio tempo, o DCE foi formando um grupo autônomo. Fez questão de montar, a rapaziada do DCE daquela época, de montar a autonomia da rádio. Até certo momento que as pessoas, o coletivo que estava ali organizado, em 2000 e 2002, assim, começou a conseguir pegar essa autonomia até mudar de nome e falar: não, a gente não é mais o DCE, a gente é um movimento livre, a gente é um movimento independente. E aí surgiu a Rádio Livre Capivara, que é uma rádio que as pessoas perguntam: vocês são uma rádio comunitária? A gente fala: não, a gente não é uma rádio comunitária, porque a gente não representa uma rádio comunitária e a gente não está atrás do que a rádio comunitária está atrás. Por exemplo, a Rádio do Butantã, que eu fui visitar lá em São Paulo domingo. A Rádio do Butantã, eles queriam se legalizar, quiseram se legalizar, lutaram contra a Polícia Federal para isso, conseguiram a outorga e agora são uma rádio legalizada funcionando lá em 87.5 FM. O movimento de rádios livres no Brasil todo, e não só no Brasil, como na Europa, na América Latina, no México existem algumas rádios extremamente fortes e antigas, a gente busca o direito pela livre comunicação, que é um direito garantido aqui no Brasil pelo artigo 5º da Constituição, né? Até o Massacrejo colocou agora, lembrou para mim, assim, ó, não esquece do artigo 5º da Constituição. Então a Rádio Livre está funcionando aqui dentro do campus desde 1996, de forma ilegal, mas sem ser pirata, porque a gente não está atrás de dinheiro, né? A gente não vende anúncio, a gente não vende espaço. Vocês comentaram o negócio da Herbalife, foi até interessante que essa semana o rapaz da Herbalife veio atrás da gente para tentar fazer um programa na rádio para divulgar o trabalho da Herbalife lá no RU. E a gente ficou, eu comentei com os caras na última reunião e falei, galera, não faço a mínima ideia o que essa tal dessa Herbalife está querendo aqui com a gente, né? Agora, o debate valeu a pena também para a gente entender o que a Herbalife está querendo com a gente, né? Está querendo expandir seus domínios e, quem sabe, substituir o tal do grupo que vocês falaram que não sabe quem toma conta lá de cima. Pelo menos quando a gente estava no DCE, eu fiz parte do DCE também na gestão de 2000 e 2001, era gerido pelo DCE. A gente recebia o aluguel deles aqui no DCE. A Herbalife deve estar tentando tomar isso, de alguma forma, enfim, né? Está querendo ocupar o espaço. Mas um detalhe da Herbalife lá, vou até passar para da frente, deixar a Herbalife para lá. Voltar para o que é essa Rádio Livre. Então, a ideia nossa aqui era apresentar para vocês a Rádio Livre Capivara e colocar e perguntar para vocês, e nos próximos debates, eu sei que o período eleitoral é muito pequeno, assim, mas colocar nessa questão, o que vocês pensam da democratização da comunicação no Brasil? O que vocês pensam de ter uma rádio livre funcionando... Eu vou fazer duas perguntas, da rádio livre e do estúdio. De vocês pensam de ter uma rádio livre funcionando de forma ilegal dentro de uma sala que foi ocupada aí desde 2002 por esse coletivo, por outras pessoas que não são nós que estamos aqui, foram outras pessoas que ocuparam. Como que vocês entendem isso? Porque algumas gestões de outras universidades, por exemplo, na Unicamp, vocês devem ter acompanhado o que aconteceu recentemente, que morreu um estudante lá dentro, numa festa organizada pela Rádio Muda. A reação do movimento estudantil da Unicamp foi apoiar a Rádio Muda. O DCE, o CEAS, lá eles não funcionam exatamente como CEAS, eles têm outra estrutura de movimento estudantil, mas os representantes de diversos cursos escreveram uma carta apoiando a Rádio Muda nessa questão e reforçando o fato dela ser uma rádio livre e uma rádio que luta pela democratização da comunicação. Então, não sei se vocês pensam alguma coisa, se já tem alguma coisa pensada nisso, mas se vocês, de repente, incluiriam isso no debate de vocês. Isso é um ponto. O que vocês pensam da Rádio Livre Capivara e como vocês veem a autonomia da Rádio Livre Capivara? Aí essa autonomia, eu estendo ela para autonomia de outros grupos, né? Um grupo que interessa diretamente para a gente, que é o Estúdio Livre, que atualmente chama Estúdio Livre Capivara, mas também tem uma história a contar, como também outros grupos. Eu imagino como a Rede Feminista, Frente Feminista, que funciona, por exemplo, eu não sei se ainda existe, mas o grupo ambiental, tem o grupo de oração, enfim, existem outros grupos autônomos na universidade, não só no campus de São Carlos, como o campus de Arara, deve ter diversos grupos, o campus de Sorocaba, deve ter os grupos lá em Sorocaba. Como que vocês pensam essa relação e manter essa autonomia e apoiar, como espaços, por exemplo, ali a sala aqui que a gente ocupou, como o uso do palquinho, o uso da sede social. Quando a gente montou a sede social, fez o projeto da sede social em 2012, vocês forem lá, vocês vão ver que tem uma salinha ali dentro do lugar, de vidro, que é a salinha do DJ, né? A ideia ali é ser o DJ que na balada faz a balada e fora da balada está transmitindo em FM, é o DJ Capivara, né? Um negócio que vem desde lá de trás, assim, era a intenção, era uma dessas, a gente conseguiu um posto avançado lá, porque aqui a gente está atrás dos eucaliptos, estamos quase no lago, a transmissão cai um pouco em termos de FM, né? Então, quando os caras falaram, ó, vocês vão ter espaço lá, pode montar o que quiser, a gente começou a desenhar, falou, ó, tem que ter o espaço da Rádio Livre Capivara, na época o DCE, que eu fazia parte, que pensou nisso, né? Como que vocês pensam isso? Aí, tá, depois a gente fala do estúdio? Tá, depois a gente conta a história do estúdio. Qual que é esse pensamento de vocês aí, rapaziada? Eletro, Universidade Popular. Então, esse debate da democratização da mídia realmente é essencial, assim, né? Porque a gente sabe que, partindo das manifestações que ocorreram em junho, por exemplo, a mídia teve um papel essencial nesse contexto, né? De falar o que bem entende sobre o que estava acontecendo e formular opiniões nas cabeças das pessoas, assim, né? Então, eu acho que a democratização da mídia é uma pauta essencial, assim, a gente quer estreitar muitos laços entre o DCE e a Rádio Capivara, a Rádio Fiscar também, apesar de não ser uma rádio livre. A gente acha que qualquer meio alternativo de comunicação é extremamente importante, assim, porque, de fato, está formulando opinião nas pessoas, assim, né? E é importante ter essa disputa, porque a gente sabe que a mídia hoje no Brasil ela é controlada por 11 famílias extremamente ricas que falam o que querem e isso vai acabar influenciando o modo como as pessoas enxergam a realidade, assim. Então, com certeza a Rádio Livre Capivara vai ter nosso total apoio. A gente quer muito estreitar os laços com a Rádio Livre Capivara, formular projetos, apoiar os projetos, assim como a gente já veio fazendo na gestão provisória, que o DCE deu total apoio para a criação do grupo de som, e isso realmente é muito importante para a gente, assim. E, mais uma vez, né, a gente tem bastante referência no Levante Popular da Juventude, e essa é uma pauta que o Levante tem tocado muito nos últimos tempos, né? A gente até jogou bosta na Rede Globo, assim. E é uma coisa que tá aí em disputa e que com certeza a gente vai estar pautando. Não, é só que ir em Universidade Popular é que nos últimos tempos os movimentos sociais têm encabeçado uma campanha pela democratização dos meios de comunicação, né? E o Levante tem apoiado isso concretamente. E como o Levante muitas vezes tem, né, muitos de nós fazemos parte do Levante, a gente de fato não vai mudar a nossa opinião porque a gente está, sei lá, se conglomerando, né? A gente apoia a democratização dos meios de comunicação e isso é uma pauta, meu, concreta dentro da universidade. E para fora também, né? Porque tem projetos aí, sei lá, do Veracidade que está tocando, sei lá, uma rádio comunitária no Gonzaga, no Araci. E eu não vejo por que a gente não se unificar com essa galera para fortalecer as mídias que não são hegemônicas, né? Mas é só isso. Vivian, Chapa Livre. Bom, primeiro falar da Rádio Capivara. Em 2012, a Rádio Capivara ela foi essencial para que a Calorada existisse. Ouso dizer que se a Rádio Capivara não tivesse participado, não teria havido Calorada em 2012. Porque foi a partir de uma mobilização da Rádio Capivara que os estudantes começaram a voltar a se organizar. E eu estava participando desse processo e foi muito legal somar com vocês. Sobre o estúdio, eu vou deixar para falar depois. Vocês têm bastante para falar, mas vou esperar vocês fazerem a pergunta do estúdio. Quanto a essa questão do que a gente acha da Rádio Livre, de, entre aspas, ser legal, a gente está somando com o pessoal da Unicamp na luta deles. A gente apoia a luta da Unicamp e a gente também apoia as rádios livres. A gente acredita que é essencial a essência de rádios livres. E eu vou deixar. Eu queria pedir desculpas primeiro por não estar na carta programa. Realmente foi um tema que acabou não pautando as nossas reuniões a princípio, mas a gente vai somar junto com essa luta da democratização. O Danilo vai falar um pouquinho depois. Eu queria falar sobre algo concreto realmente. Eu não sei se... Eu acho que as pessoas elas podem encontrar no nosso blog. Uma das nossas propostas são os planos plurianuais. Então, a ideia, após a regularização que a gente pretende fazer ainda esse ano dos aluguéis do DCE, é separar um dinheiro para investimentos daqui 5 ou 10 anos, porque em um dos nossos projetos a gente pensa em uma gráfica livre, inclusive, e nesse dinheiro que a gente vai gastar todo mês, existe uma verba separada para os movimentos. Então, é a partir daí que a gente pretende ajudar de fato. A gente também não sabia desse espacinho para a Rádio Capivara lá na sede social, mas é muito legal. Então, eu acho que a gente pode conversar mais para poder... Então, além disso, você falou do histórico da Rádio Capivara, um dos nossos projetos também é fazer um documentário, e esse vai sair independentemente da gente ser eleito ou não, sobre o movimento estudantil na UFSCar. A gente pretende fazer esse resgate histórico, e isso ia ser muito legal. Eu fico muito contente na hora que eu ouço a história do movimento estudantil e a gente vê quanta luta tinha. O Manuel, que sempre falava do gramadão ali, do, dos eventos. É, era o Luau, né? O Luau, então, extremamente tradicional em então, São Carlos região. Então, é começar, é isso que a gente pretende fazer, é começar isso para que a gente consiga voltar voltar ao que era antes. E a gente tem propostas concretas para isso. E no concreto é no dinheiro mesmo que a gente pretende investir e também na política. Sempre pautando essas coisas. Ah, é só uma observação. Contemplado pela fala do Lucas. Danilo, da Chapa Livre. Eu acho que o debate da democratização dos meios de comunicação é um debate também latente, né, urgente, que a gente tem que fazer. Mas também contextualizo, né? A gente tem aí a nossa jovem democracia, né? E a gente sabe o quanto alguns veículos de comunicação participaram ativamente para que não se houvesse democracia. Então, acho que é um debate que está em pauta na sociedade, mas dentro da universidade, objetivamente, nosso papel enquanto DCE, se eleitos, enquanto gestão, é apoiar toda a iniciativa, seja de coletivo, seja do CA, seja da Rádio Capivara, dar o máximo de subsídios que a gente puder para que as atividades aconteçam, né? E aprender com vocês também, e trocar figurinha e ver em que vocês podem somar. Eu acho que contribuir com a organização do grupo e com as atividades do DCE e da... Não. Contribuir com as atividades do grupo e dar a rádio, a palavra sumiu, Rádio Capivara, é a nossa função, né? Então, eu acho que a gente não faz mais do que a nossa obrigação em contribuir com a luta e apoiar o máximo possível. Só isso que eu queria dizer. Massa. Então, completando a discussão aqui, vamos caminhar para o Estúdio Livre, né? Depois que a Rádio Livre Capivara surgiu, a gente passou muitos anos, a gente começou, principalmente, quando o movimento estudantil, no nosso ponto de vista, acabou se afundando ao ponto de o DCE praticamente fechar a porta. A gente tinha até uma brincadeira que eu fazia com os caras lá na Rádio Livre Capivara, que é aqui, né, na Rádio Livre Capivara, que a gente lembrar para todo mundo, né, a gente está transmitindo em 96.1 FM para toda a região aqui da Zona Norte de São Carlos. Então a gente pega o Jockey Club, pega a parte ali do Embaré, pega um pouco aqui atrás até o Samambaia. A gente também tem a sintonia aqui nos bairros de baixo, que é o Maria Estela Fagá também. A gente tem o bairro aqui da frente, que é o Jardim Marina, Vila Marina, né? E vamos até o Tijuco Preto, ali na Avenida Araraquara, mais ou menos no nosso alcance, onde as turmas conseguem. Fora, que a gente chega até o mundo todo através da internet, né? No nosso blog. E essa conexão com a internet, ela também faz parte do movimento de rádios livres. A gente está extremamente conectado com a Rádio Muda, tanto é que a nossa conexão via internet, ela sai daqui da Federal e vai para a Unicamp. E a Unicamp que joga a gente para o mundo, através de um projeto que chama Saravá, que é um projeto que fomenta as atividades não só de Rádio Livre, como de diversos movimentos sociais. Né? Dentro desses movimentos sociais, o radiolivrismo acabou conseguindo ocupar um espaço lá na Unicamp, no Saravá, e a gente, junto com mais ou menos umas outras 15 rádios espalhadas pelo Brasil e pela América Latina, transmitem através do Saravá. Então é uma conexão muito grande, que sai de dentro dessa sala aqui de cima para o mundo todo e principalmente para o Brasil, né? Inclusive a gente está louco para sediar mais um encontro de rádios livres e comunitárias aqui em São Carlos. A gente sediou um encontro em 2002 aqui, que foi essencial para essa formação do Saravá e para outras discussões. Dentro dessa história, no ano passado, né, no começo do ano passado, a gente recebeu uma doação muito estranha, assim. Colou uma república aqui em São Carlos, terminou de existir, e falou: é o seguinte, a gente está com uma bateria. Não, na verdade não tinha bateria, né? A gente tem um baixo, duas guitarras, os amplificadores, e a gente quer doar para Capivara. A gente falou: caraca, o que uma rádio vai fazer com um baixo, um amplificador, dois amplificadores, mais guitarra, com essas coisas? Aí o Sub teve a excelente ideia: se os caras vão doar essas coisas, vão comprar uma bateria. Demorou, e a gente monta uma banda. Tá, mas nenhum dos locutores são músicos, né? Eu, por exemplo, não toco nada, male male toco uma campainha, um sino, né? Sei botar uma música e fazer a rádio acontecer. Aí a gente falou: vamos bancar essa ideia, e a gente corre atrás de ver o que está acontecendo. Compramos a bateria, recebemos uma doação, e a gente falou: pronto, a gente precisa de um espaço. A gente sabia que aquela última sala aqui no corredor do DCE, que fica aqui em cima no campus aqui da Federal de São Carlos, contextualizando para quem está acompanhando de Araras e de Sorocaba, tem uma sala que ficava, que era administrada pela APG, que é a última sala do corredor, e que estava largada, abandonada há muitos anos. Então a gente colou na APG e falou: é o seguinte, a gente tem alguns equipamentos que dá para montar uma banda. A gente comprou bateria, recebemos a guitarra, recebemos o baixo, recebemos os amplificadores e a gente precisava de um espaço. Vocês liberam espaço? Está ocioso. Os caras falaram, não, beleza, espaço de vocês. Aí vocês passam a administrar esse espaço. Chegou a assinar um termo com eles de administração do espaço e tudo mais. Nessa mesma sequência, que foi o que a gente... que foi em 2012, né, no começo do ano passado, a gente já estava numa sequência que a gente estava chamando de tsunami da Capivara, que era uma renovação dentro da Capivara. A Capivara também, ela acompanha muito o movimento estudantil. O movimento estudantil foi lá para baixo, a Capivara também foi lá para baixo. Hoje a gente está em torno de 8 a 10 programadores, mas a Capivara já chegou a ter 60, 70 programadores trabalhando lá dentro, fazendo o programa, né? E antes disso a gente chegou a ter 1, 2 programadores, fechava por muito tempo. Então a gente veio num lance que a gente chamou de tsunami da Capivara e somou com essa história do coletivo do grupo de som. E a gente colou no DCE, era uma gestão provisória, se não me engano, também, né? Que foi a mesma gestão que ajudou a gente a fazer a calorada, até foi, acho que, o que deu o respaldo de falar, não, estamos juntos e vamos construir, né? Aí a gente colou no DCE e falou, é o seguinte, a gente precisa de mais alguns equipamentos, como, por exemplo, uma mesa de som, que é essa mesa de som que a gente está usando aqui embaixo, e caixas amplificadas para a gente conseguir montar o estúdio de som livre, onde as pessoas podem vir ensaiar, trazer sua banda. A gente falou, vamos abrir uma agenda, né? Vocês tocaram diversas vezes aqui em nomes de agenda, agenda do palquinho, agenda da sede. Vamos abrir uma agenda aqui e começar a agenciar quem está afim, agendar quem está afim de fazer um som aqui. E começou a aparecer, foi muito legal. E o mais interessante, apareceram bandas que não são daqui dos universitários. As primeiras bandas que vieram eram de pessoas da cidade. Pessoas como eu, o Sub, outras pessoas, assim, a gente se formou há muitos anos e veio morar em São Carlos, a gente passou a ter uma relação muito profunda com a cidade. Assim, hoje em dia, minha vida está mais lá do que aqui. E aí, nisso, começou a respingar pessoas de fora querer fazer programa aqui. Programa não, querer ensaiar. E a gente se ligou, falou, pô, conseguiu montar um estúdio livre, que é uma iniciativa que depois, pesquisando, a gente começou a achar em outros lugares também, estúdios que funcionam a mínimo custo ou são totalmente gratuitos. Aqui na cidade tem um plano de ter um estúdio livre pela prefeitura, antes de ter entrado a gestão do PSDB, né, que nem vocês colocaram bem a crise da cultura em São Carlos. Dentro dessa crise sumiu o estúdio livre, que está montado dentro do Centro Afro na cidade. Era uma das ideias que tivesse um estúdio livre, gratuito, bancado pela prefeitura. Aqui a gente precisa de apoio. A gente precisou do apoio da APG para liberar um espaço. A gente precisou do apoio da Rádio Livre Capivara para conseguir ter o apoio de pessoas ajudando a manutenção. A gente precisou de doação de equipamento e precisou do investimento também em alguns equipamentos do DCE. E a ideia do estúdio livre pela Capivara era que não fosse um estúdio da Capivara, fosse um estúdio que nem a gente ficou independente, fosse mais um grupo autônomo. E é o que a gente está buscando, que ele seja autônomo. Hoje em dia ele consegue funcionar, os próprios usuários do estúdio se agendam na agenda coletiva que tem. Eles passaram a cobrar, eles decidiram entre eles. Eu falo eles porque eu não toco nada, não faço parte do estúdio propriamente dito. Então eu estou falando, contando uma história de outro grupo. Eles passaram a cobrar uma taxa de R$10 para usar o estúdio, e o cara vem, paga R$10 e usa 1, 2, 3 horas, quantas horas tiverem, né? Então, a partir disso, começou a conseguir ter um financiamento onde comprou mais cabo, comprou alguns outros equipamentos, estão para comprar mais um ampli, enfim, começou a andar autônomo. E aí a gente percebeu que surgiu um ponto de uma necessidade, que além do estúdio livre, era ter um grupo de som aqui dentro da universidade. Algo que conseguisse ser que nem é o grupo de som do Caaso, um monstro, né? Um cara que consegue fazer festivais, consegue funcionar, tem toda uma lógica, assim, pelo menos eu não sei exatamente como está a relação. Assim, a gente tinha, na minha época, na 2000, né, 99, isso daqui, a gente colocava que a gente tinha até crise com o grupo de som do Caaso, que era mais ou menos uma atlética de direita. Assim, os caras tinham embates com o Caaso, com o DCE daqui, enfim, era complicado. Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito interessante. Eles eram autossustentáveis em balada. Eles não tinham que pagar Julinho. Em vez de pagar Julinho, eles pagavam um grupo de som, um preço praticamente a preço de custo. Os próprios estudantes interessados, por exemplo, eu estou nessa zona toda aqui de rádio, estúdio livre, porque eu era um estudante de imagem e som, da qual o audiovisual me interessava. 9 horas, somos um. Vamos lá, peraí, história é importante. Deixa eu finalizar. Última pergunta. Aí, dentro dessa história toda, como que vocês pensam em ajudar o estúdio livre a continuar autônomo e vinha se transformar num grupo de som, onde consegue cumprir uma demanda que a gente não consegue hoje em dia, que o Estúdio Livre também não consegue, que é, por exemplo, fazer um palquinho, fazer uma assembleia, né? São até uma questão que a gente entra em crise várias vezes, que os caras falam, ó, desce o equipamento de lá. A gente fala, ó, se desce o equipamento de lá, não tem lá de cima e não tem o som aqui embaixo. Como que vocês pensam esse estúdio de som? Como que vocês estão vendo até mesmo essa crise que está se tornando? Vivian, Chapa Livre. Bom, primeiro, eu participei da gestão provisória, então eu estou bem por dentro dessa questão. E uma preocupação que a gente tinha era que fosse autônomo. Porque qual era o nosso medo? E também era o medo de vocês, a gente compartilhava. Quando eu falo a gente, eu falo eu, o Manuel e a Amanda Carneiro da Linguística. O Manuel da Música, que era quem construiu o DCE de fato nessa época. Era que fosse autônomo. Para não chegar uma gestão do DCE e falar assim, não, ó, a gente pagou esses equipamentos, então a gente está pegando de volta agora, tá bom? Porque afinal a gente pagou, é nosso. Então a gente teve essa preocupação de tentar construir, tentar somar junto, para deixar bem autônomo. Começou a ser esboçado no estatuto, se não me engano, que chegou a ter duas páginas, assim, falando dessa questão da autonomia. Só que a gente era em poucas pessoas, então a gente tinha pouca perna para conseguir, né, ficar fomentando essa discussão. Agora, se a gente for eleito, a situação vai ser diferente. A gente é um grupo maior, mais organizado. Aí eu vou passar para a Estela falar das nossas propostas. Estela, da Chapa Livre. Quanto ao grupo de som, a gente já tinha realmente discutido isso. E a gente pretende apoiar. Só que a gente gostaria até de ter um diálogo com o grupo de som, para saber quais são as demandas e, de fato, poder somar. Porque a gente entende que não é só também chegar a ajudar com uma grana ou pontualmente. A gente tem que construir junto, até porque a rádio, sendo uma rádio livre, ela está constantemente ajudando a gente no movimento estudantil. Então, precisa ser uma troca. A gente até pensou, na calorada, numa parceria aí com o grupo de som para gente pra gente poder realmente construir algo. E a gente está, claro, mesmo se a gente não chegue a se tornar a próxima gestão do DCE, nós estamos abertos ao diálogo para somar nisso. Aqui também sou eu, utilizo o espaço, né? Tem uma banda e a gente adora essa iniciativa do grupo de som e da Rádio Capivara. E como a gente já conversou algumas vezes sobre os problemas que ela tem, né? E como a gente poderia resolver isso. E eu acho que assim, o DCE nunca deve participar, mas nunca deve procurar se intrometer nas questões, já porque vocês são autônomos, vocês têm que andar com as próprias pernas, mas eu acho que a gente tem que ajudar de fato, seja questão financeira, seja questão das ideias. E eu penso que aquilo ali não diria que é um espaço dos estudantes, né, para a gente, né? Então, eu acho que contempla demais a qualquer estudante aqui da universidade que quiser utilizar o espaço. Isso que eu acho muito louco naquele espaço lá e, nossa, acho da hora. E por isso que eu acho que a gente tem que investir muito, muito naquilo. E mais para frente, é uma ideia meio complicada para a gente, mas que a gente está tentando ver durante a gestão se vai ter perna para construir, é um espaço melhor para aquilo, né? Cada vez melhor, com mais espaço, mais estrutura, para que a gente consiga uma sala de pré-ensaiar bem mesmo. Quando a gente começou na reforma, assim, que a gente vem fazendo o planejamento do espaço, a gente estamos pensando na rádio, estamos pensando no estúdio. Então, a gente já tem uma planta formada do espaço para levar, para discutir, entendeu? E trazer para vocês, assim, que ele ainda está em processo de construção, né? Eu sou eletricista, né? Eu sei construir algumas plantas, tem um pessoal aqui que manja também disso, e a gente está fazendo uma planta onde contempla vocês também. Só para encerrar, aí uma coisa também que a gente pensa que ainda não foi falado, é que a gente quer incentivar, a gente vai incentivar vocês a promover, vocês que eu digo, é o grupo de som, porque a gente acredita sim que existe um grupo de som. Ele pode ainda não estar funcionando, pode ter pouca perna, mas a ideia já existe. Se a ideia já existe de certa forma assim, um coletivo. Então a gente valoriza isso, essa organização que já existe, que tem que sim ser fomentada, tem que sim aumentar, mas valorizar o que vocês já construíram, que é mérito de vocês. E a gente acha que que é muito importante vocês, vocês Grupo de Som, promoverem eventos e ações do Grupo de Som, para ele começar a aparecer e começar a ser conhecido enquanto coletivo. Então, a gente pretende incentivar, tanto incentivar com pessoas, incentivar com ideias, quanto financeiramente para essas ações. Isso já começaria desde a calorada. Aí a gente conversa depois. É, Eletro, Universidade Popular. Então, já bastante contemplado assim, pela galera da outra chapa, né? Porque, na real, a gente não acha interessante trazer propostas engessadas que são referentes a outros grupos, a outros coletivos, porque a gente, na verdade, não entende qual é a demanda, né? A gente acha que esse diálogo ele vai ser iniciado a partir do momento que a gente estiver ocupando a gestão do DCE ou não, ou a outra chapa também. Daí essas demandas vão ser colocadas para a gente, e a gente vai conversar e ver de que forma a gente pode contribuir, né? Nesse sentido. E a gente não duvida nem um pouco assim, do apoio da Rádio Capivara ou do Grupo de Som em relação ao movimento estudantil, porque a gente já teve esse apoio na prática diversas vezes. Inclusive, eu, assim, enquanto coletivo Malongo, né, não enquanto chapa Universidade Popular, reconheço esse apoio na prática, assim, porque quando a gente realizou o Encontro Nacional de Estudantes de Biologia aqui em julho, a rádio e o Grupo de Som se demonstraram totalmente à disposição das nossas culturais, e a gente teve esse apoio que foi muito importante para a gente. Se não tivesse tido esse apoio, a gente teria tido um gasto, provavelmente, que não teria tido condições de arcar, assim, né, devido à conjuntura do encontro, da Proace retalhando vários espaços. Então, essa relação estreita que a gente tem com o Grupo de Som, já diante da formação da Chapa Universidade Popular, é reconhecida, e a gente não tem intenção nenhuma de e atrapalhar essa relação, né? Pelo contrário, a gente quer estreitar cada vez mais, só que, ao mesmo tempo, a gente não pode vir aqui com propostas concretas em relação a como vamos apoiar, porque a gente não sabe quais são as demandas. As demandas são financeiras, a gente pode conversar depois. As demandas são de apoio, a gente pode conversar depois. O apoio está aí, a gente está aberto, a gente reconhece o apoio de vocês. Mas é importante que o grupo tenha autonomia, é importante que o DCE tenha autonomia e que essas relações sejam estreitadas a partir de construções coletivas mesmo. Mais ou menos isso. Tá aí, legal. A gente achou importante, né, pontuar isso daí, porque existem casos, né, o Caverna citou bem, quando o DCE se põe contra esses grupos, por exemplo, que nem aconteceu aqui no caso, né, em São Carlos, ali também tinha uma rádio livre, hoje não tem mais, porque uma gestão do DCE resolveu boicotar, eles retiraram a antena, né, foi isso, eles atuaram juntamente com a reitoria, conseguiram boicotar, fecharam um espaço que é difícil de ser aberto, faz anos, e ainda não conseguiu reabrir de novo. Então, para a gente é importante saber o que vocês acham, né, desse espaço que está aqui, que é autônomo, que funciona de forma independente ao DCE, mas que só existe porque o DCE apoiou na época da construção, né, de formação, e depois ao longo do processo também, né? Então, para a gente é importante saber, né, a opinião de vocês com relação a isso. A gente fica feliz de saber que as duas chapas pretendem nos apoiar. Ninguém aqui vai chamar a Anatel para a gente, né? Então, já são 9h10, eu vou passar aqui para o professor Pirce, acho que está bom, né, encerrar, a gente já conversou bastante. A gente, vocês ouvintes que estão presenciando esse momento, ouvindo de tudo, eu sei que não entendeu nada, quem é chapa livre, quem é chapa popular, e it's showtime! Nós vamos definir agora quem é o vencedor desse debate com o Jockey Pô melhor de três. Apresentem-se, três da chapa livre, três da chapa popular. Vamos lá. Melhor de três do Jockey Pô. A gente vai começar agora. O round está montado. Nós que não temos a... as regras são o seguinte. Papel, tesoura ou pedra. A pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel, o papel ganha da pedra. Melhor de três. Se for empate, a gente tem mais uma. Vamos ver, é que a gente não tem o IBGE, cara, sabe? Aquela coisa que, pra ver quem ganhou o debate, cara, a gente decide no Jockey Pô, velho. Então vamos lá, a chapa livre, a primeira concorrente aqui já está de pé. Quem vem da chapa popular? O Felipe, Felipe da Chapa Popular. Estela da Chapa Livre. A Estela da Chapa Livre, eles vão para o primeiro. Eu falo Joaquim Pô, vocês colocam. Joaquim Pô. Papel da Chapa Livre contra Pedra da Chapa Popular. O que, que você achou dessa escolha, capitão? Faltou uma proximidade. O papel tem que abraçar a pedra. O papel abraçou a pedra. Não chegou a dar uma abraçadinha legal. Ela ficou ali de longe, mas é um ponto para a chapa livre. Um ponto para a chapa livre. Vamos para o segundo round. O segundo round, quem é que vem? Vivian. A Vivian da chapa livre contra... Eletra. Electra da chapa popular. Lá vai. E é Joaquim. E é... Pedra para a chapa popular contra a tesoura para a chapa livre. Aconteceu um empate 1-1 agora. O que você achou dessas escolhas, capitão? Extraordinário, ele demonstra sim que estamos no caminho certo. 1-1. E essa pedra tacou a tesoura, hein? Olha lá, hein? A pedra macetou a tesoura 1-1. Vamos lá agora, mais um round. André. André da chapa livre. Aí. Laís da chapa popular. Joaquim. E tesoura da chapa livre. Pedra da chapa popular. É uma virada. É uma virada 2-1 e finalizou. No recorde que ousa lutar. Constrói o poder popular. Finalizou o Capitão Caverna com 2-1 de virada na chapa popular. Isso representa absolutamente nada. Satisfação total de vocês estarem presentes aqui. A vitória foi do Movimento Estudantil da Universidade Federal de São Carlos em todos os campos. No campus São Carlos, Araras, Sorocaba e o futuro Sinop. Lagoa do Sino. Sino, Sinop, a gente chega lá um dia. Valeu, rapaziada. Só satisfação. Capitão Caverna mais do que satisfeito. Um grande abraço para todos que ouviram a nós. Essa foi a Rádio Livre Capivara, transmitindo o Joaquim. Não, sem satisfações finais, que eles enrolam demais, falam muito essa turma, cara. Termina aqui a nossa transmissão. Um grande abraço a todos.